Continue agora conosco com Filhos do Pai, o oitavo e último episódio da nossa série sobre o Starman. Os Escapistas. Grangnol. Chegamos finalmente ao nosso derradeiro programa da série do Starman. O recorte seguramente será o mais longo de todos os podcasts, né? Porque discutiremos nada mais, nada menos que 18 edições, que perfaz exatamente os dois últimos arcos, Grangnol e Filhos do Pai, ou seja, o conteúdo do volume final da coleção Panini, né? Para tanto, uma vez mais, Luigi, eu estou preso numa redoma de energias sombrias, junto com Maurício Dantas, Jamerson Tiossi e Reginaldo Hillman. E vamos lá. O penúltimo arco chama-se Grangnol. É muito provável que a explicação desse nome já tenha sido feita, acho que bem lá atrás, né, naquela história em que o Jack vai ao condado de Turk, né, comprar quinquilharias, se depara com aquele circo de aberrações do qual ele acabou resgatando o Mikal. Claro, era um circo, mas era praticamente um Grangnol, né, ou seja, um tipo de teatro que ficava localizado na região do Pigalle, em Paris. Né. Eu falei no passado, né, pois é, ele existiu de 1897 a 1962, e acabou se notabilizando justamente pelos espetáculos de horror naturalista com peças que dramatizavam, né, histórias macabras e bem gore, né, bem sangrentas. Para fins práticos, né, vamos dizer que o Grangnol virou um termo mais sofisticado, né, para a expressão show de horrores, né, um tipo de entretenimento de horror gráfico e amoral, né, que, como a gente vai ver daqui a pouco, talvez seja o caso, né, por conta da proporção do caos, né, e das bizarrices que ocorrem em Opal City. No gibi do Starman, esse arco teve exatamente o mesmo número de edições que Estrelas do Meu Destino, né? 3 edições. Mas com Estrelas do Meu Destino tem vários checkpoints, né? Vários micro-arcos. A impressão é que a saga principal não chega a ter uma unicidade, né? Não é algo assim por demais longo. Não é uma história assim longa, né? Já Grangnol vai do número 61 ao 73, assim, uma história corrida, né? Com vários núcleos paralelos, mas sempre num sentido capitular, né, sem quebras. Então, você sente o real peso das 3 edições, né? E eu realmente não digo isso como um defeito, porque eu acho que, embora a nossa leitura atual só tenha a pausa que a gente quiser, né, não dá para perder de vista que Starman era um gibi mensal, né? O capítulo era mensal, a edição era mensal. Aí se o texto era denso na sua unidade, pode ser que no conjunto, assim, no encadernado, a percepção do leitor atual é que Grangnol possa ser algo cansativo. Assim, eu falo leitor assim como se tivesse supondo que seja o consenso geral, mas é só o meu. Isso eu vou saber agora na nossa conversa, se foi algo pessoal ou se estendeu as impressões de vocês também. Outro ponto, agora assim, mais específico, Grangnol sai de janeiro de 2000 a janeiro de 2001. Assim, terra de ninguém nos gibis do Batman, eu fui procurar saber, ele sai de março a dezembro de 1999. Isso lá fora, né, nos Estados Unidos. Eu não faço ideia qual foi a recepção nessa época, mas eu consigo ver assim muito nitidamente assim, o pessoal comentando assim, que Grangnol era a terra de ninguém do Starman. Não apenas porque as duas cidades ficam, de fato, isoladas para o mundo exterior, mas tem também a noção assim, de confinamento de um elenco maior, seja de heróis associados, seja de uma galeria de vilões. Uma morte importante, né? Você marca o final das duas sagas, né? Pra dar o peso a tudo aquilo. Mas assim, 25 anos atrás, acho que não era toda hora que a cidade de um herói caía, né? Entre aspas. Hoje, assim, nas histórias do Batman, abusaram tanto desse recurso ultra mega blockbuster, né? Que acho que ninguém mais aguenta, né? Ninguém mais leva a sério. Gotham cair é uma terça-feira no gibi do Batman. Lá no Invencível do com Robert Kirkman era a quarta-feira. Então eu acho que ler Grand Guignol em 2024, de certa forma, sofre um certo downgrade em relação a quem estava lendo em tempo real, assim, no ano 2000. Justamente pelo esgotamento desse tipo de premissa. Assim, antes de falarmos mais especificamente do enredo, eu queria saber se vocês sentiram essa fadiga, assim, da mega saga em Grand Guignol, né? Ou será que o James Robson, por ter o controle total da história, né, diferente de Terra de Ninguém, que tem muitos escritores, assim, em um comando editorial centralizando tudo, será que o James Robson, por ter essa independência, ele entrega algo melhor, algo assim, mais redondinho? O que é que vocês acham? Começa aí, Maurício. É, com certeza, mais redondinho, sim. E concordo que é preciso ter a perspectiva de quando esse gibi saiu. Esse gibi saiu, inclusive, depois de Terra de Ninguém, né? Terra de Ninguém começa ali em 99. Tava dando uma olhada. O Starman 61, que começa o arco, ele é de 2000, janeiro de 2000. Podia ser uma coisa na época, né? Mas foi bem escrito, com certeza, com muito mais conteúdo e com muito mais ritmo até. O que me incomoda desse gibi não é isso, não. Eu acho que ele é bem contado, ele é bem contido e ele dá a noção certa da miséria que está acontecendo. Muito diferente, por exemplo, eu já comentei aqui, eu sei que sou conhecido na internet agora como hater do Tom King, mas gosto de coisas dele sim, e sou doeu, mas sou justo. A guerra de piadas e charadas, né? Acho que é assim que traduziu aqui a Panini. Não passa isso, a ideia é que a cidade está numa guerra de gangues gigante, ninguém está a salvo, mortes a todo momento, mas essa sensação de urgência de que a cidade está indo pelo ralo e tudo mais, o Tom King não consegue passar. O Robson consegue aqui, ele te coloca no clima de que o Jack volta do espaço, feliz, esperançoso, e o pau tá comendo. E cadê todo mundo? O que é que vai fazer? E não há um momento, até quase perto do final, que os personagens não consigam se encontrar e fazer a coisa virar, né? Vai sendo muito mais de tentativas isoladas e do jeito que dá. Isso eu gosto muito do arco todo. Eu acho que ele mantém um ritmo bom da história em si. Mas você, até contraditório aqui, vou dizer que acho que tem muita quebra de ritmo, porque ele gosta de ficar voltando com esses flashbacks. Quem me conhece sabe, não é eleição, mas quem me conhece sabe, que eu não sou fã de flashback. Eu acho uma estratégia narrativa que quase nunca dá certo. Não é o caso do Robson, acho que ele conta. A gente teve aqui episódios inteiros desses flashbacks, né? Pra encher a história. Encher não no sentido de encher linguiça, mas de pra encher mesmo alguns buracos da história, a gente entender melhor motivações e tudo mais. Mas essa coisa de quando a coisa tá acontecendo, volta um flashback, isso me incomoda. A mim, Maurício, não tô dizendo que isso é um problema da história em si, mas a mim me incomodou. Me teria me incomodado lá na época, talvez até lendo mensal, inclusive, se eu estivesse pegando scan, importado, não sei. E me incomodou hoje também. Não é uma coisa que eu curto. Eu sou fã de flashback do Burn, né? O Burn bota as cabecinhas flutuantes em duas, três páginas no máximo. Ele conta ao amarra 20 anos de cronologia e a partir daí a história pode seguir. Desse jeito, assim, eu me tirei um pouco. Eu disse, lá vai de novo. Eu tenho que apertar o olho aqui com esses recordatórios manuscritos do Sombra. Os do Coop são piores ainda. Uma porra de uma letra preta no fundo vermelho. Nossa senhora, isso me incomodou. Eu sou sectário desse seu hater com flashback, sabe? Eu realmente não gosto de flashback, mas quando é uma história, assim, completa, assim, 22 páginas, de um flashback, uma história, assim, início, meio e fim, sendo só um flashback, tá, beleza. É uma historinha do passado, eu gosto, sabe, Maurício? Cara, o que eu não gosto é essa mania pós-Lost, né? E os flashbacks tá entremeado dentro da história, né? Aquele zigue-zague, tipo o Demolidor do Bendis, né? E tinha muito isso, né? A história parecia que não avançava, tava sempre voltando coisa assim. Uma semana atrás, 2 horas atrás, aí quebra a narrativa do preto, me perde completamente. Mas essa, assim, do jeito tradicional como o Robson fez, pra mim é ok. Mas veja, Luiz, desculpa te interromper. O que eu falo é, você tá com uma saga que se chama um show de horrores, né? Vamos traduzir aqui, seria um show de horrores. A cidade tá sofrendo esse cataclisma todo aí de invasão de vilões, então a gente vai comentar já já. E aí, de repente, ele dá um gancho na história, no mês seguinte, puf, volta 100 anos, sabe? E aquilo ali fica em suspenso. Entendo que é um truque narrativo, eu acho que o Robson faz bem. Aí eu tô falando mais de um ponto de vista pessoal mesmo. Me tirei da história, eu acho que eu não sou o único, já vi gente reclamar disso também, e outros gibis. E por isso que eu tô falando aqui. Pra mim, é uma coisa que ou aí ele faz esses tempos passados, né? Eu faria um arco disso. Ou acabou um arco, bota uma história dessa, bota duas e segue. E eu acho que interromper no meio, assim, né? De um gancho, alguma coisa assim. Opa, agora parou. Chegou esse cara aqui, deixa eu explicar pra você quem é. Aí tem uma, duas edições de flashback inteiras pra voltar pra isso. Pra mim, quebra um pouco o tesão mesmo de ler o chipzinho. Beleza. Ô, Jamerson, você também sentiu essa fadiga da Mega Saga nesse arco do Grandinol? O que, é que você achou? Pra mim, a fadiga são os textos dos diários, tanto do Coop quanto do Sombra. Eu acho que o Robson, ele tava testando outros tipos de narrativa, talvez narrativa em primeira pessoa, sem balão de texto, acho que não era uma linguagem adequada para uma revista em quadrinhos mensal de super-herói, ainda que seja pós-moderno. Em certos momentos me cansa. E outra coisa que me cansa, que não tem nada a ver com o Robson, né? É o sotaque do Coop. Ave Maria, ô senhor. Você vai ler, daqui a pouco ele tem o R preso, e aí daqui a pouco ele joga uma frase em francês. Então, assim, eu acho a história muito boa. Acho os recursos que ele usa bons. Eu não tenho esse problema que vocês têm com flashback. Por exemplo, aquela primeira história do Bendis lá com o Demolidor, eu acho boa. Ou tem um arco em Scalpo também, que é muito bom, que o agente está próximo de ser preso e cada edição passa num momento específico, e aí você tem que ficar colando as edições para ver a ação total. Isso não me incomoda, não. Inclusive, alguns resgates que o Robson faz, eu acho muito interessante, ainda que às vezes não somam de um modo geral. Eu ainda fico me perguntando o que o Condor Negro estava fazendo por ali, ok? Ele é um coadjuvante, existia. E o próprio Drew Hamilton, que é o Sherlock Holmes dele, né? Isso. E aí, Reginaldo, também sentiu assim esse peso, essa fadiga também, né? Esse arco do Grandinol. O que você achou? Eu realmente acho ele muito grande, né? Com muito personagem, né? O Robson, ele escreve bem pra caramba, né? Não tem jeito. O que eu acho que, assim, tem jogo de futebol, cara, que é 90 minutos parado, né, meu? Às vezes, na prorrogação, sai um golaço e o cara sai do campo falando que foi um jogaço, né? Se não tivesse acontecido o gol, o cara fala, pô, não aconteceu nada. Então, às vezes, acontece. Muda a sua percepção do jogo ou da história por alguns fatores. Eu acho que por ele ter, ele explorou praticamente quase todas as pontas que ele levantou durante a saga. Quase tudo, né? Ele pega aquele esmagador, né? Que é aquele personagem lá do circo, lá de trás, né? Acho que é o segundo arco, né? De Starman. E traz ele pra cá, né? Então é muita coisa lá de trás, assim, né? Muito resgate, né? Chega uma hora que é cansativo, né? Tanta gente. Só que, assim, eu acho que é uma coisa que eu vou falar muito hoje. Se eu começar a querer desmontar a coisa, o brinquedo quebra. Se eu falar, ó, eu não gosto do Homem Elástico. E realmente eu não gosto. Eu acho um personagem idiota. Vocês sabem que eu não gosto muito desse personagem engraçadinho, assim. Mas eu acho que ele tá perfeito aqui na história, entendeu? É um tempero que eu não gosto, mas ele tá bem usado. Eu não tenho nem por que mexer nele, nem por que criticar. O Condor Negro, concordo com o Jamerson, ele não tem nem por que tá aí, né? Ele é um coadjuvante realmente avulso. É pra mostrar que o Paul City teve apoio, né? Além do Starman. Talvez seja isso. Tem seus momentos, né? Mostra que a cidade abraçou ele, assim. Mas não sei se tem a necessidade mais desse personagem, né? Eu acho que às vezes, assim, esse arco, às vezes ele vira, né? O foco uma hora pro Mikal, né? Uma hora, cada hora ele vira para um lado, chega uma hora que ele é cansativo. À medida que ele vai fechando, ele fica muito legal. Você já tá muito envolvido, então não tem jeito. E eu acho o final dele é praticamente o final da série, eu acho espetacular, né? Então, por isso que eu falei, é aquele jogo que o gol saiu na prorrogação, então você esquece toda a enrolação. Tem seus momentos também, eu tô sendo exagerado, né? O bobo ressuscitado é do caralho também, assim. É isso que eu falo, assim, não adianta eu querer, né, tirar um ou outro ingrediente de uma coisa que, né, quem construiu foi o Robson e fez muito bem. O que ele quis fazer foi um negócio grande, né, uma história grande e complexa, e eu acho que ele teve sucesso nisso. Vamos agora tentar detalhar um pouco a história, né, e a gente parte para os nossos destaques. Além naqueles interludes, né, de Estrelas, O Meu Destino, quando o foco voltava lá para o Opal City, alguém misterioso vinha matando figuras de autoridade como o comissário, né, ou apenas associados menores ao Starman, como aquele informante, né, lá do Jack. As circunstâncias começavam a apontar para a natureza dos poderes do Sombra, né? E a princípio, assim, como o Sombra já tinha conquistado a confiança do Ted e da família Odell, ninguém leva muito a sério esses indícios, né? Paralelamente, e isso assim, só no nível do texto, é dito que entre a volta de Jack do espaço e quando as coisas começam a fugir de controle em Opal, rolou o retorno da Sociedade da Justiça, a partir lá da morte lá do Wesley Dodds. Por sinal, ele morre depois da Diana Belmont. Então, assim, nesse período, assim, por um breve momento, o Jack foi membro fundador, né, dessa nova SJA, né, chegando a ser colega de equipe lá da Sideral, né, a Courtney Whitmore, né, que a gente vai discutir mais lá na frente. Aí, Grant Gnoll, né, a princípio, tem uma linha de tempo a ser desencontrada, né, com os personagens em momentos diferentes. Então, o Jack mesmo, ele, só para lembrar, ele leva mais tempo para voltar à Terra do que Mikal, né? A Sadie Falk, né, que estava tomando conta lá do antiquário, né, da lojinha do Jack, fecha, né, a loja para ajudar o fantasma do Pirata Negro, né, naquele lance de provar que ele não matou o filho, né, e assim libertá-lo da maldição que prende seu espírito aos limites de Opal. A gente não dava muita bola para essa subtrama, mas acaba que ela será, assim, bem importante, né, para o que virá a seguir. Porque conforme vai avançando, assim, o mistério em torno dos assassinatos, né, que apontam para o Sombra, a gente descobre através de flashbacks que o Sombra realmente estava envolvido nisso, só que ele não fazia a menor ideia como, né? Explica-se que o Sombra vinha sendo vítima de possessão e de tempos em tempos, sem seu conhecimento, ele perdia o controle do corpo e da mente, né, para seu arqui-inimigo, né, um anão chamado Clarence Coop, né, que inicialmente era um criminoso comum, só que extremamente cruel e astuto, né, com uma história em comum, né, com o Sombra, né, que remonta a uma época muito anterior aos eventos principais da mensal, né, Starman. Jamerson, se é que é possível, tenta resumir um pouco a origem do Coop e que artimanha ele fez para virar uma espécie de Sombra do Sombra. Quando o Richard Swift surgiu na Inglaterra, uma trama que vai ao século XIX, ele era um comerciante bem sucedido, tem um núcleo familiar que ele gosta muito, ele ama a esposa, ama o filho, e ele é próximo de Charles Dickens, e então surge um anão misterioso que começa a fazer uns pedidos meio exóticos para ele, e ele acha não só o anão, como os pedidos assim, muito interessantes, e na verdade isso é uma armadilha para capturá-lo e sacrificá-lo a uma deusa que daria acesso a esses poderes de sombra. Há algo errado durante a cerimônia e os poderes que deveriam ir em sua totalidade para o Coop vão para o Swift, que se torna o Shade, né, o Sombra. Ainda assim, o Coop sobrevive e adquire uma parte desses poderes. Não é explicado nada ainda e não existe uma história que explica detalhado. Existe uma linha de texto em que o Shade fala que anos depois ele encontrou com essa deusa e que a deusa explicou por que ela havia escolhido a ele e não o Coop. Mas a gente não tem ideia, por exemplo, por que ela deu grande parte dos poderes para o Sombra e deu ainda assim uma parte para o Coop. Talvez seja porque ele começou o ritual, talvez não, não se sabe. Ao longo dos anos, Coop começa a perseguir o Shade, né, o Sombra, Só que o evento mais importante pra gente, eles se encontram, se enfrentam e tal, mas o que é evento é que em 1941, durante a França ocupada, uma bomba explode quando o Sombra está fazendo uma missão para os aliados. E essa bomba, o Coup, está próximo do Shade e acaba fundindo. Naquele momento, a percepção do Sombra é que o Coup teria morrido por causa da explosão e ele sobrevivido. Só que, na verdade, o Coup foi absorvido por ele em 1941. E aí, a partir daí, todos os grandes atos malignos do Sombra são momentos em que o Coup toma secretamente a personalidade dele. Há, inclusive, uma trama, né? Quando ele erra o título de um livro do Dickens. Do Dickens, não. Ele erra o título de um livro, né? Que é o Retrato de Dorian Gray, que eu não sei nem como eles traduziram, mas ele erra, né? Em inglês parece que é Portrait of Dorian Gray, e ele chama a Picture of Dorian Gray. Aí alguém corrige ele, né? Mas é uma ideia de que naquele momento não era o Shade que estava no controle do seu corpo. Então ele fica alternando até que chega um momento, né, do grande Gnoll, que o poder do Coup é muito gigantesco sobre a personalidade, né? Ele vai, mata uma série de pessoas e prepara o grande plano. Basicamente é isso. Resumi bem? Rapaz, foi, você me surpreendeu. É difícil, bicho, que essa origem deles. É muito texto, né? Pra você resumir assim. Você gostou desse vilão, Maurício? Esse Coup lhe convenceu? O que você achou do Coup? Inesperado. Não imaginava que o vilão fosse um anão com o poder de sombra dentro do sombra. A ideia do poder enlouquecendo ele, né, já havia sido proposta aí quando ele encontra, o Jack encontra o sombra do futuro e a escuridão tá absorvendo ele. Então, é a mais crível, né? Isso o Robson joga de um jeito interessante, né? Tipo assim, deve ser o começo dessa loucura, ou um episódio dessa loucura, enfim. E não é. É um vilão alojado dentro dele e tudo mais. Isso encaminha você de uma forma bem legal dentro do gibi. Te surpreende até. É outra coisa, viu, Maurício, que tirou o fim, viu, bicho? Porque é outro negócio que eu não gosto. É trama de possessão. Meu amigo, trama de possessão. Puta que pariu. Eu já li X-Men demais do Claremont pra aguentar mais isso na vida, velho. Eu lembro quando saiu aqui no Brasil a Liga do Joe Kelly, que o Ajax virou vilão, né? Olha o Ajax aí, em homenagem ao Reginaldo, o Caçador de Marte, que fica do mal, né? E aí se descobre depois que ele também tá sendo possuído por um espírito marciano e tudo mais. Ele fica um tempo fora da liga e volta. Isso eu achei, bicho, assim, de um... A forma que o Kelly vai construindo a história e de repente não, né? Nada disso. Ele não tá ficando doido, não tem reflexo de nada do passado. É uma possessão, né? Eu até mesmo na época, a possessão que possui os seis. Bicho, isso eu acho muito covarde mesmo, sabe, Luigi? Mas aqui, até por fazer você olhar pra um lado, achar que é uma coisa e ver a coisa da possessão do jeito que ele fez, tá perdoado. Mas concordo com você, é quase tão odioso quanto os malditos flashbacks. E aí, Reginaldo, o que você achou da Sombra do Sombra? A primeira vez que eu li o Starman, lá atrás, assim, um pouco depois da publicação, assim, ainda tentando acompanhar a inglesa, quando chegou nessa parte, eu acho que eu não li até o final, eu não li tudo, né, não consegui todos os números, eu não sei como, eu não consegui pegar tudo, mas eu imaginava, o que eu construí na minha cabeça, que eu imaginava que o Sombra, de fato, ele sempre foi dúbio, e ele ia ser o adversário do Jack, até pela questão do Jack ser uma estrela e o Sombra ser a escuridão. Eu sempre gostei dessa ideia, né? Sempre achei legal isso de ser o Sombra mesmo ter um destaque. Eu também não gosto de possessão, eu não gosto do Coup, né? Mas eu acho que ele funciona aqui e redime, né? E deixa, porque o Sombra é um personagem muito bacana, né? Eu acho que o James Robson também, sabe, quis preservar também o Sombra, porque ele é um cara que ele é um personagem que cresceu muito, né? Então eu acho que não dava também pra vilanizar ele pro final. Nem seria certo, porque ele aparece no futuro, né? Então o caminho não podia ser esse. Acho que queimaria um bom personagem, né? Até pelo nível de maldade, de destruição, e ele estaria agindo de forma contrária, né? O que ele faz, porque ele ama o Paul City, mais do que tudo. Então, não funcionaria. Então, teria que criar realmente uma faceta do mal com os poderes sombrios mesmo. O que é esse anãozinho aí que funciona? Ele funciona pro arco. É isso que eu quero dizer. Quebra o galho. Eu realmente também acho que bate na trave aí também. É. Tanto é que logo que ele sai, o fechamento é muito mais interessante, né? Quando o Coop sai de cena, né? E não enche mais o saco da história. Senti tanta dúvida, tanto medo. E se isso fosse realmente o fim? Mas confesso que também senti uma certa empolgação, como sempre que Coop e eu nos encontrávamos. Isso foi vida e morte para dois que pareciam destinados aos desígnios da mortalidade. E eu senti alegria, um contentamento estranho. Saber que esse era o meu destino. Um esclarecimento primevo clamou por atenção. Dor da minha essência sombria, esforçando-se ao máximo para não ser a dádiva do meu inimigo. As sombras não o queriam, e sim, a mim. Quando dei por mim, voltei a ser uno, e as lutas internas que travo a eras eram, uma vez mais, só minhas. Quanto a Simon Culp, seu pequeno rosto inexpressivo denunciava o vazio do nada. Eu disse que o Pirata Negro ia ser fundamental para essa saga, né? E isso acontece quando ele é exatamente capturado pelo Culp, né? Para mesclar a maldição do confinamento dele com o poder do Sombra, né? De modo que ele cria essa redoma, né? Em Opal City, né? Impedindo que qualquer um entre ou deixe a cidade. Então começa uma onda de crimes, né? Com a participação daquele casal Bodine, com o Solomon Grundy, a Nash, né? Ou melhor, a nova Nevo, né? Que tá de volta. Aquele filho do arqueiro Aranha, né? Que conhecemos na minissérie do Sombra. Tem até o Leão de Chakra, né? Do Demônio Bliss, né? Como o Reginaldo falou. E muito criminoso oportunista, né? Disseminando o caos e fazendo saques, né? E tem até o traidor, né? Do Zodel, né? Que é aquele irmão Barry, né? Aquele detetive que não se misturava muito com os outros. Aí no lado dos heróis, Condor Negro, né? Como vocês falaram, o Adam Strange, né? O restante do Zodel, aí de Fantasma, o Mikal e o Jack, né? O Jack, inclusive, só se junta a essa equipe improvisada quando ele é salvo de ser degolado pelo Coop. E aí, me corrija se eu estiver falando besteira, acho que é na meiuca da saga que o Robson, ele começa a amarrar tudo, né? Eu acho que é tanta amarração que eu tive a sensação que o Starman, ele fecha como uma série sem ponta solta, né? Se a gente assim, compara com o Sandman em aspectos, assim, narrativos e na longevidade do gibi, eu acho que nesse quesito das amarrações, assim, não tem muito o que comparar, porque Sandman chega no final dando margem para muita discussão, né? Sobre pontos ambíguos, né? O próprio destino final do Morpheus é um negócio que, como a gente discutiu lá no Sandman anotado, acho que ele dá asa a muitas interpretações, inclusive se existia um mandante que teria arquitetado, assim, num nível assim, bem elementar, a caçada das fúrias, né? E, consequentemente, chegou-se num ponto em que Morpheus se viu sem uma alternativa que fizesse sentido para ele. Enfim, em Starman, cada trama maior ou menor, eu acho que ele entra no microscópio, assim, do James Hobbs, e tem uma amarração, né? Eu vou citar assim, um exemplo, né? Tem até a trama lá do boneco de pano, né? Eu acho que tava fechadinha, tava redondinha, até deixando assim, um mistério interessante, como quem teria dado o golpe de misericórdia nele, né, naquela história da SJA. E aí o Robson volta para acrescentar mais coisas, né, para esmiuçar mais. E aí eu confesso que eu não gosto muito disso, assim, dessa sensação de que nada foi ao acaso, né, de que tudo precisa estar milimetricamente amarrado. Assim. Tem hora que é bem feito, né, que é bem pensado, mas eu acho que nessa reta final isso soa quase como uma obsessão, assim, no roteiro, né, e por ter o Coop entrando naquela vibe, assim, de vilão contando seu plano, né, às vezes eu acho que a coisa dá a volta e vira gordura, vira algo desnecessário. Nesse caso aqui, o boneco de pano, né, o Neron dá um up, né, nos poderes dele, né? E aí como se não baixasse, depois dá um upgrade no Neva original, né, que tava com Alzheimer. Quer dizer, eu gosto muito, assim, da resolução do Neville com o Ted, mas assim, antes da gente entrar nesse mérito disso, mas poderia ter sido um ímpeto assim, de lucidez dele, né, não tivesse a mão desse Neron. Fora que ainda tem um flashback trazendo de volta aquele Dr. Pip, né, lá dos dispositivos infernais, construindo assim, uma bomba atômica para o Neville, né, conectado aos batimentos cardíacos dele. Eu sei que você falou disso ainda agora, Reginaldo, mas assim, você se incomoda também com esse excesso de voltas que o Robson dá, assim, tentando assim, zerar todas as pontas soltas de Starman, assim, antes do último arco. Eu queria também que você comentasse também a interação entre esses heróis, assim, que essa sociedade freestyle, né, que tá aí dentro da Redoma, né? Você começou falando do pirata e eu já ia te interromper no começo, viu, Luigi? Porque você sabe que eu não gosto do pirata. Eu sei. Eu acho ele uma coisa desnecessária feita pra agradar o Tony Harris e que foi mantida, e aí esse toque do James Robson de querer trazer todo mundo de volta, traz ele, encaixa ele nessa trama aí da sombra, né? E quando você falou, não, ele é aproveitado, ele tem uma explicação. Eu lembrava disso, mas eu falei, talvez eu não tenha lembrado qual é a explicação dele pro final. E é simplesmente isso, ele é usado desse jeito que você falou, e não é uma explicação, é um encaixe. É uma coisa assim, né, que realmente eu ainda acho ele uma coisa, né, que devia ter ficado lá atrás, não precisava ser aproveitada. Mas ainda, você falou com toda a razão, o boneco de pano, meu Deus do céu, assim, tava ótimo lá atrás. Trouxe ele rejuvenescido, perde força, né, do impacto da morte dele. Ele não morreu, ele ficou às portas da morte. Eu não sei, eu acho que aí é querer ser rocambolesco demais. Foi o que eu falei, também não, se a gente ficar esmiuçando demais, você desmonta a coisa, mas eu não vejo necessidade disso, não vejo, realmente não vejo. Já era pro Adam Strange voltar pra casa, pra mulher dele, né? Não tinha necessidade de continuar em Opal City, né? Ele continua a saga inteira, cara, né? Eu não lembro se ele tá no velório, mas ele continua a saga inteira. É muito, muito personagem, muito. O casal, né? O casal lá daquela história do Will Payton, lá do Starman preto, né? Aparecem de novo. O personagem completamente aleatório, que ele some, né? O que o James Robson não conseguiu fazer foi realmente largar as criações, né? Porque no final dessa história, né, que aquele casal meio assassinos por natureza somem pra dentro de Opal City, poderia virar um mistério. Ah, um dia eu retomo isso. Não, ele traz eles de volta nessa última história, que ele faz uma liga do mal, né, com todo mundo, cara. E é todo mundo mesmo, assim. Então eu acho isso um exagero, isso. Não é ruim, porque a história assume um ritmo. Foi o que eu falei, cada um tem seu momento. O Condor Negro, ele atira uma adaga no Coop, e o Coop desvia, e ele fala, não, mas não mirei em você. A adaga, né, ela ricocheteia e acerta o Mikal e liberta ele, né, o amuleto, a joia que ele tem no peito lá, a joia sônica lá, e é ele que salva os heróis, assim, né, e eles fogem, é a primeira fuga deles lá, aí é que eles se reúnem, né. Então é muito legal isso, cara, um Condor Negro que é um personagem qualquer nota, né, assim, ter esse momento, né, e nisso tá o Homem Elástico, né, detetivizão, né, assim, é muito legal, cara, assim, muito legal mesmo, assim, né, pra você ficar reclamando, né, pegando detalhes, assim. Foi o que eu falei, o que eu acho muito legal, que a hora que eles fogem, tá, o Bobo Bennett, ele foi crucificado, que é um barato, né, e sobra dois capangas na frente dele, e ele começa a se mexer, e ele se solta, não é que ele ressuscita, ele não estava morto, aí ele bate nos capangas e sai louco, né, e e aí sobra só ele lutando com todo mundo, que eu acho isso um barato, cara, porque ele é aquele personagem que você... ele é uma nota de rodapé, cara, e ele é muito legal, cara, todos eles são. O próprio Jack, ele não é o personagem principal da trama, ele não é o adversário do Coop. Quem é o adversário do Coop é o Sombra, ele tá aí, claro, ele é extremamente heróico, né, ele é extremamente. Tanto é que quando ele luta, ele tá se achando, né, um merda. Não lembro quem tá narrando, vê ele todo heróico, né? Realmente o Cavaleiro Andante, né? E isso é muito legal, né? Porque ele mesmo tem uma... né, ele se despreza e ele é realmente heróico, né? Então isso é legal. Ainda assim, ele não é um personagem tão grandioso, né? E eu acho isso demais, cara. O personagem pode ser heróico e pode ser interessante, se ele não precisa ser um semideus, né? Então, o que eu acho interessante desse arco é isso. A utilização deles, até mesmo, né, o Adam Strange, que fica na Berlinda, o arco inteiro ele tem sua função, ele tá tentando fazer o Raio Zeta funcionar dentro lá da cúpula negra, né? O James Robson sabe escrever, né? Sabe realmente escrever, ele tinha planejado esse final já, né? Então, ele é ousado de botar tanta gente assim, e algumas coisas funcionam melhor do que outras, né? Outras, assim, ó, eu até tô fazendo aqui talvez um juízo, não de valor, mas de gosto, né, de preferência, porque eu realmente não gosto do pirata, eu acho o pirata desnecessário, né, mas ele se aplica também pra história, ele tem realmente aplicação, é que eu não gosto, cara, eu acho que não tem nada a ver um pirata nessa trama aí, mas se você parar pra pensar, cara, o Opal, ela tem um monte de gente que morreu e voltou, que é o caso do detetive, né, também lá, que o Homem Elástico tá procurando, né, que também é um cara interessante, né, um detetive do mistério, assim, é ele também que desvenda, né, o mistério do pirata, né, então a história é bem amarradinha, cara, mesmo com tanto personagem, é bem amarradinha. Chega uma hora que até fica em segundo plano e a gente foca num número menor de personagens, né, pra ir pro final, né. Você falou nesse Hamilton Drill, né, assim, ele aparece na história por conta do Ralph Dibley, né, o Homem Elástico, né, a investigação dele vai bater na porta desse detetive, que é uma espécie de Sherlock Holmes, né, do James Hobbs. Ele foi um daqueles exilados, assim, de várias épocas que ficaram dentro daquele pôster, né, de um demônio e depois foram libertados em Opal City, né. Outro que não dá pra esquecer, como você falou, é o Bob Bent, né, que dá aparenta sucumbir a essa horda de bandidos, né, mas ele perto desse clímax, ele se cura e volta, né. Tem uma hora também que o Mikal luta contra a encarnação atual do Solomon Grundy, né, e sem que perceba ele tá sob a mira de uma bazuca, né, e por um instante o Grundy ele volta a ser o amigo dele, né, o Solin, né, que é um apelido carinhoso, ele se joga na frente do disparo, né. Eu tive a impressão que o Robson, ele vai se afeiçoando a ser um Mikal assim, ao longo da série, mas nessa reta final ele vai cumprir um papel que pra mim é claramente inspirado em Sandman, mas eu volto a isso daqui a pouco, né, quando a gente for falar sobre o último arco. Aí, continuando, né, o Ted tem mais um round, né, com o Dr. Fósforo, né, só que dessa vez a coisa não termina nada bem pra ele, né, e no terceiro e último round ele faz uma artimanha, né, com um bastão gravitacional, assim, num pedaço de asfalto, né, que vai pra cima, dá a volta e desce com tudo pro chão, né, com o Dr. Fósforo sendo esmagado, assim, cara, é muito foda essa cena. E nessa ocasião o boneco de pano tá junto, né, e teve a chance de matar o Ted, mas ele decide ir embora de Opal, querendo rever o Jay em Keystone City. Eu achei bem desnecessário. E assim, voltando assim, uma última vez assim, para o Pirata Negro, né, quando o Hamilton Drill revela, né, suas descobertas e documentos inocentando ele, ele desaparece, né, quebra o vínculo com o Sombra e aí liberta o pau da Redoma, né. E rapidamente vemos uma armada, né, de vários mundos surgindo nos céus, né, liderado pelo Príncipe Gavin, o Valar Will Payton, né. O Matthew é morto, né, numa troca de tiros com o Barry, né, o irmão traidor, e na saideira mesmo eu acho que é aqui com o momento que fica de verdade com todo mundo, né, que é o último ato heróico do Ted. Maurício, fala um pouco sobre essa última cena, vamos dizer, essa dança final entre o Starman original e o Neville original. Será que dá pra cravar que esse é o grande momento da série? O que é que você acha? Então, primeiro eu quero dizer que essa luta aí do Fossils contra o Ted é muito boa. Não tem quase que nenhum diálogo, né? Ele se conta e é confronto de pistoleiro, sabe? Tira pra um lado, pro outro, até que o vencedor fica em pé. E aí vem essa bobagem, eu concordo, só puxando aí o que você tinha falado, Reginaldo. Tem gente que tá numa festa estranha com gente esquisita mesmo nesse gibi, né? O Condoneiro até fala no final assim, ah, não sou bem-vindo em lugar nenhum. Ah, porque você é um personagem merda, na verdade, né? Não encaixa em nada ali. O Jürgens tentou usar ele na liga dele. Aquela liga que tem o Agente Liberdade, Mulher Maravilha, logo depois da morte do Superman, né? Foi ali, acho que onde a único lugar que ele tinha aparecido antes aqui no gibi do Brasil. Não sei se ele apareceu em outros também nos Estados Unidos. Aqui, voltando para a história do Ted, o Leão, na verdade, é um grande personagem que não aparece na história, praticamente, né? Ele dá um upgrade em vários vilões, traz de volta pro Robson poder usar. Nem apareceu em Vingança do Submundo, né? Que é o arco que essa venda aí de almas acontece. Mas o Robson usa isso bem. E concordo que essa ânsia de amarrar todas as pontas e trazer esses personagens de volta, o Solomon Grundy já tinha acabado, né, o arco dele, o próprio boneco de pano. Acho que foi só pra trazer esse choque mesmo e revelar que foi o Ted que atirou. A gente até, eu lembro até que comentei que o disparo era meio esverdeado, pra mim tinha sido o Alan Scott, né, mas tá aí revelada a verdade. A luta com o Fossils é legal, é uma morte sentida, bicho. Desde o momento que a gente percebe ali que ele não se recuperou, pensar, porra, o Ted é um personagem que pra mim, até então, tinha que viver. Tinha que sobreviver a isso tudo, porque ele é o começo de tudo. Toda essa história só acontece por conta do próprio Ted lá. Lá no comecinho, quero dizer. Do gibis, da história do gibis, né? O Starman original. E no final ele aparece com... É uma tecnologia diferente do bastão cósmico, que na verdade é quase que uma arma do Cable cósmica, né? Que é bem anos 90, aquele negócio, aquela mochilona com aquela arma lateral e tudo. E eu não gosto, tá aí uma coisa que vocês lembraram agora pra mim, eu não gosto dessa coisa de você achou o tempo todo que o vilão fosse esse, mas na verdade a ameaça é essa aqui, sabe? Parece coisa de ou o vilão ficar gigante, aparecer uma forma final, ou aparecer o mastermind por trás daquilo tudo. Eu acho que isso também é bobo, mas, como vocês também disseram, o Robson sabe escrever, e no final das contas a gente engole, aceita bem, funciona na história, né? Se eu engolir, funciona bem na história, e amarra com aquele primeiro arco, a gente ainda vai ter amarração daquele primeiro arco adiante. Acho bacana a forma como eles terminam, né? Mas também um pouquinho ali, né, Jamerson? Piegas, aquela coisa deles apertarem a mão no final das contas, pai, como se tudo fosse um jogo. E não é bem assim, né, bicho? Quanta gente não morreu ali no meio desses confrontos, a gente não teve a vida alterada pra sempre. E olhando a perspectiva de uma pessoa normal, e depois você vê que isso tudo tá sendo tratado como um jogo. Ah, é a idade, é o momento de morte, é uma clareza diferente, beleza. Mas acho pouco herói com essa coisa do herói que confraterniza dessa forma com um vilão. Mas sim, eu acho que é um momento bacana. O Ted Knight sai de cena, né, da realidade da DC. Hoje a gente não sabe se tá vivo ou tá morto, nada é certo na DC, né, a cronologia de Schrödinger. Mas essa morte dele, a forma como ele sai, salvando a pau, explodindo uma bomba atômica em órbita, é pra não ter certeza que ele morreu, né? Se bem que a gente não viu o corpo, pode ser ressuscitado em algum momento. Mas é de uma forma grandiosa, que acaba de vez com a ameaça ali. Eu gosto muito, e depois vou comentar também da cena do funeral dele, da edição toda. Eu também vou comentar mais sobre isso, assim, mas assim, uma coisa que me pega mais do que a bomba atômica e tudo é uma cena rapidinha dele se despedindo de Jack, né? Um soco no estômago, ele conhecendo o neto, né? E dizendo que o filho tá bilionário agora, né? Cheio de patente, né? É, não, a cena dele abraçando o neto e tudo mais, sendo que pouco antes, né, a gente ouve a Nash dizendo que tinha prometido que o Jack nunca abraçaria o menino, depois ela entrega a criança pro Jack porque desiste da loucura lá do pai, o pai atira e mata ela, né, e o Jack se torna pai solo. A sequência toda é legal, rocambolesca, é verdade, né, novelão também. É mania, mas... de você mesmo, né? Não, peraí, sacanagem. A mania de você é muito ruim, muito ruim. Só dá pra você assistir sem som, e só a parte que aparece as atrizes bonitas. Mas aqui é rocambolesco, mas é rocambolesco nível Cruzada das Crianças, sabe? Do Jovens Vingadores. Mas aquele gibi ruim também não é uma comparação digna. Funciona no final, e é o que importa aqui. Gosto, é bem lembrado dessa cena aí dele segurando o menininho, falando, passando, dando testamento, né? E no fim, logo na edição seguinte, o Jack falando que não teve tempo de dizer pro pai que o amava, aquilo é tocante, bicho. E aí, Jamerson, foi tocante pra você esse destino final de Ted Knight? E aí, o que você achou? Eu achei tocante. Acho que a história caminha um pouco pra isso, né? Mas dava pra prever com uma certa antecedência. Eu só tenho uma tendência, que é uma coisa de fã, de que achar que os grandes heróis deviam morrer em batalha, né? E não confraternizando com o inimigo. Eu gosto muito de Piada Mortal, mas o finalzinho de Batman rindo com o Coringa não quebrando o pescoço dele, eu acho bem fraco. Aqui é a mesma coisa. Acho o Ted o personagem que deveria sobreviver. Ah, mas ele é um homem octogenário. Não, ele é metade da Sociedade da Justiça, né? Então, assim, a mesma explicação que eles estão dando para a Sociedade da Justiça, eu aceitaria para o Ted continuar vivo. Acho ele um personagem fascinante. O fato de eu gostar diferente do Jack, é apenas porque o Jack representa a minha geração, né? Um tipo de pessoa que tem hábitos parecidos com os nossos, né? Colecionador. Mas eu gosto muito do Ted. E acho que, às vezes, há alguns ex-máquina demais na série nesses momentos finais. Concordo com algo que o Reginaldo falou e que eu até estou me contendo por causa disso, porque se a gente for criticar a cada momento, a gente desconstrói a série e parece que não gostou. Mas eu acho uma excelente série de super-herói. Não tem nada contra, não. Ah, mas por favor, não se constrange, hein, meu? Fica à vontade, hein? Eu quero ver você soltinho, hein, meu? Já vou falar mal de uma coisa no futuro, então... Não, tenha calma. Reginaldo, vamos aproveitar o momento, vamos curtir esse momento. Não, até aí, o meu medo era que ele reclamasse dessa parte, porque essa... Deixa ele mais lá pro final. Essa parte eu fiquei... É tocante. Ó, tem pouquíssimas histórias em quadrinhos que eu me senti tocado. Pouquíssimas, assim, ó. Eu falo pra vocês, é Y, final de Y, né, porque tem macaco, e me... Olha, essa eu até... Ó, rolou lágrima, meu. E o final de Starman também, cara, porque essa relação de pai e filho, pra mim, é caríssima, é muito, muito pessoal pra mim, muito demais, assim, demais. É, toca num lugar muito, muito pessoal meu, né? Então, o fato do Jack se tornar pai naquele momento e, né, entender a relação dele com o pai dele, isso daí, pra mim, assim, me toca demais, cara, assim, realmente. Eu achei esse final muito bonito, cara, muito bonito. E ao mesmo tempo também, como leitor de quadrinho, eu acho muito legal, cara, o final do Ted sendo assim, a hora que ele resolve ser super-herói, ele derrota... Ele é magnânimo, né, bicho? Isso, ele derrota aquele Dr. Fósforo em dois palitos, né, vira o asfalto nele, né, o boneco de pano não devia estar na história mesmo, vai embora, né, e o Névoa, antes disso, eu acho muito legal a relação do Jack com a filha lá do Névoa, lá, antes ele dá uma cajadada nela, né, uns números atrás, ele bate com o bastão nela, e ela tira nele, a relação dos dois é complicada, mesmo. É ex-esposa mesmo, assim, né? É assim, quebra-pau em cima de quebra-pau. E ela se decepciona com o pai, né, meu? Eu nem sei se ela tem um momento de lucidez ou de decepção, né? É, de novo, é relação pai-filho, porque ela se decepciona com o pai dela, meu. Porque o pai dela também é loucaço e é um super vilão. E ela é também, né? Ela é mãe, né? Quando ela viu que ele não ia preservar o filho, porque ele tem o sangue, né, do Starman, o menininho, ela não pensou duas vezes, ela entregou, ela falou, você nunca vai pôr a mão no seu filho, mas se o filho dela for morrer, não, ela entregou na hora o filho. Eu acho isso daí demais, gente. Isso é realmente, assim, uma questão de amor, né, meu, amor materno, né, ela entregou na hora o filho, e eu acho isso bonito demais. Eu acho que a série acaba aí, né, o restante é um epílogo interessante, né, divertido, é pra você realmente ir se despedindo, mas eu acho essa edição, eu acho ela muito legal, cara, né, não me importo do Ted, eu acho até essa questão dele, ele e o Névoa partirem junto, eu não vejo também desse jeito negativo, porque eu acho que a relação de herói e vilão é complexa, o herói e o vilão, eles realmente se completam, eles são codependentes, então é uma relação aí de amor e ódio mesmo, você vê isso com Sombra durante a série inteira, né, ele fazendo isso com o Joel Ciclone, né, o Flash, nada mais justo você ver isso também com o Névoa. É diferente, é realmente diferente, mas eu acho que no último momento é bem legal ver isso, muito legal mesmo. Você citou um negócio interessante, né, que a partir daí a série entra num clima de tô me despedindo, né? Todo momento, toda edição é tô despedindo, né? Então, assim, eu acho que é algo que o Robson fica pra si próprio, né? Ó, eu tô saindo. Verdade. Cara, eu acho que pode até soar como exagero, mas acho que a partir de agora, a partir dessa edição 73, né? Tem situações em Starman que passam a eu acho que a ser até resolutivas, assim, pra mim, em matéria de super-herói. Sobre o que daqui pra frente eu ainda possa esperar, assim, de um gibi de super-herói. Eu até escrevi sobre isso lá naquele meu blog Pulse, né? De que essa morte, assim, heróica do Teddy tivesse preenchido, assim, todos os vazios super-heróicos, né? Que ainda existiam em mim como leitor desse gênero. Porque é como se a gente tivesse lido e experimentado tudo que a mídia quadrinho poderia nos oferecer num gibi de super-herói. Né? Vamos lá, assim, o Starman é um quadrinho de legado, né? Até hoje, assim, muitos escritores, eu acho que tentam emplacar algo assim, né? E você conta nos dedos, assim, de uma mão o que são relevantes, né? Fora que o protagonista, assim, ele começa sendo caracterizado assim, como um outsider, né? No mundo ficcional. Assim, vamos dizer, o Jack, ele começa Starman como um herói relutante, né? Ele aceita, assim, o legado de família. Desde que o pai cientista use seu conhecimento em energia cósmica para criar coisas úteis à sociedade, né? Aí, com o passar do tempo, assim, o Jack, ele aprende a gostar dessa vida que era do Ted, né? E mais que isso, ele fica mais próximo do pai, né? E no meio do caminho, eu acho que dá até para dizer que ele fez mais amigos do que inimigos, né? Em algum momento, assim, o Jack, ele tem a oportunidade de realizar um mochilão pelas galáxias, né? Claro que nem tudo é só coisa boa, né? Porque não dá para esquecer que ele vira Starman depois de uma tragédia pessoal, né? Depois de perder o irmão, sem nunca chegar a conhecer ele de verdade. Aí ele ganha um filho, né? Em circunstâncias bizarras, né? Passa a conhecer melhor esse irmão morto, num além-vida que parece indecifrável pra gente, né? Ele conhece o amor de uma mulher, vira integrante da Sociedade da Justiça, e ele conhece uma das piores dores imagináveis, que é perder um pai, né? De uma hora pra outra, quando evidentemente eles ainda tinham muito a discutir, e pra fechar tem um velório do Ted, né? Com algumas eulogias em grid de 9 quadros, né? Pra Maurício e a loucura. Jamerson, teve algum desses discursos fúnebres que te chamaram a atenção? Você gosta dessa edição final do Grand Guignol? Diz aí. Não, não teve nenhum assim que me chamou a atenção em especial, não. Certo, eu achei que todos são meio forçados para trazer uma nostalgia ao leitor. Eu gosto da ideia do velório para um personagem significativo. Mas, assim, a morte do Oder na edição, eu acho até mais chocante pra mim, né? Que é tipo assim, pô, já perdemos o Ted, agora vamos perder mais um Oder, né? Então, são coisas assim que vão doendo, né? Sabe, essa sensação de perda. Daqui a pouco, o Jack descobre que a Sede o abandonou, né? Saiu e deixa uma carta. É um negócio assim, tipo assim, pô, já me bateram, já me estutaram, e agora eu tô caído no chão e continuam me bater, ainda que eu gosto da edição, eu não gosto pela elegia em si. Eu gosto pelo climão de, ainda não é o fundo do poço, porque o fundo é falso. Ó, mas o Bigode tava fazendo hora extra, hein, meu, já, o Oder Bigodudo já tava na hora extra, hein, meu. Já tinha feito cagada, já tinha se redimido, já sabia que era reencarnação, né, já tinha feito de tudo, cara, assim, então já tava na hora extra, morreu de forma heróica. Eu não entendo muito por que que a Ovelha Negra traiu, né, assim, era pra ter é o impacto. É corrupto mesmo, bicho, a gente vai entender que é porque as pessoas são corruptas, o cara era corrupto, Família unida, né, cara, assim, muito unida, né. Mas ele não se dava bem com os irmãos, não, ele era escanteado, assim, ele próprio se escanteava, né, ele não era um cara que se dava bem. Eu lembro que tem até um recordatório lá do Jack que ele fala de cada um, ele nem diz, ele, o Jack até chega a falar desse, o Mason, né? Que ele não se deu muito bem com ele, não. E Mason aí, não, o Barry. Hein, Jamerson, você reparou que aos 45, o James Robson, isso daí já é vício, já, né? De amarrar coisa que não é desnecessária. Ele pega e transforma o bigodudo aí no Starboy, né? No Tom Cullen. Eu reparei isso, mas eu vou te dizer que minha atenção sempre fica perdida na Lei de Fantasma. Quando eu olho a vestimenta da Lady Fantasma, rapaz, eu olho assim, rapaz do céu, não pode nem levá-la para um cinema assim, numa adaptação fiel, porque é indecente demais. Você olha para aquela mulher, a mulher tá nua, né? Ah, bom. Mas, eu tava olhando a página aqui que ela tá de chapéu, cara, e de cabelinho branco, assim. Eu tomei um susto, cara, assim. Eu falei, cara, que esse cara tá falando? Meu Deus do céu. Tem duas Lady Fantasma aqui na história, né? Tem a original, né? É uma vovozinha, né? A prima dele, que sugere, olha lá, hein, meu? Sugere que amava o Ted, hein, meu? Não sei em que sentido ela tá falando, mas ela fala que amava o primo, hein, meu? E tem a Lady Fantasma, que é atual, né? Que, assim, é idêntica, só é, né, a versão rejuvenescida, né? A atual. Mas eu tava na página errada, hein, Jamerson? Você me assustou, meu. Como advogado, deixa eu lembrar aqui que prima pode, viu? O Código Civil permite casar com a prima. Só não pode fazer filho, né, Maurício? É, aí já é com a biologia, o direito permite. Mas eu só queria chamar a atenção que o Snedberg ainda desenha ela comportada aqui, viu? Meu primeiro contato com a Lady Fantasma, ela... Ah, dando rugas? Não, eu acho que eu vi ela alguma história, ou foi Requintando Combatentes da Liberdade, ou foi a Armagedon 2001. Você lembra daquela época, Action Comics Weekly? Sim, eu vi isso mesmo. E a Ada Hughes desenhava, se não desenhava a série, desenhava as capas das edições em que ela era a personagem principal. Pronto, então foi isso aí que o meu primeiro contato com ela, e eu lembro dela estar com um maiô ainda menor, porque as duas tirinhas desciam até encontrar lá embaixo, assim, um palmo abaixo do umbigo, quase, sabe? Sim, sim, ela bem também umbigo. Era aquela Daniel Acuniano, tem um gibizinho lá com um revival dos Combatentes da Liberdade, e ele desenha algumas edições, até com a etiqueta do Jim Palmer, que escreve. Um gibizinho bem bonzinho. É, gosto da Lady Fantasma, viu? Mas fico preocupado também aí. É até pior do que a Vampirella e a Poderosa junto. Mas aí, Maurício, aproveitando, você gostou de alguma dessas eulogias no funeral do Ted? Tu quer destacar alguma coisa especial nessa edição? Ah, achei um pouco frustrante a do próprio Jack, mas é incompreensível pelo momento que ele tá ali, né? Ele diz que não consegue nem receber todo mundo. Ele delega a função. Acho legal a forma como o Mikal tá se tornando um personagem bem diferente, né? Mais guerreiro e tudo mais. Então ele fala que sente a perda do amigo, de alguém que deu a mão pra ele no momento que ele precisou, mas celebra a morte de um guerreiro. E acho legal essa da prima, né? Como eu falei, prima pode, é bacana também, dá um contexto ali dos dois personagens, Starman e Lady Fantasma. E acho que o melhor mesmo é o do Sombra. Talvez seja sido o mais eloquente, né? Ao falar do histórico mesmo do personagem, como ele se relaciona. E curioso como você vê que a cidade, né? O Sombra deixa de ser um vilão pra cidade pra ser uma figura, não digo protetora, mas quase que uma atração local, e um cara que é quase que um patrono da cidade. Ele, de fato, ele virou uma figura pública, né? Até porque ele passou na televisão e tudo, né? Extirpou também o Coop na TV, né? Então, o parto do Coop, ela aparece ali, né? Tipo assim, é um caso de possessão. É Fênix Negra! Mas aí, Reginaldo, o que você achou também dessas eulogias, desse funeral do Ted? Você gostou de alguma coisa aí que os amigos dele, o Jay, o Alan Scott falaram? E aí? Ah, eu concordo com o Maurício. Eu acho que o que o James Robson construiu no Jack é uma personalidade coerente. Ele esconde os sentimentos com humor fora de hora, né? No velório do pai ele tá, né, sobrecarregado de tristeza e por causa do pai, por causa da sede, né? Ele tá cheio de sentimentos e aí ele não apresenta nada. O que ele consegue fazer é simplesmente reproduzir um pouco um hábito do pai, né? A educação. E que é uma coisa que é repetida várias vezes, né? Que o Ted era muito educado. Eu acho que é muito coerente, né? Você vê um personagem que não expressa os sentimentos de forma adequada durante a série inteira e não ia fazer a mesma coisa, não ia ser eloquente no velório do próprio pai. Não era agora que ele tá todo confuso, que ele ia mudar de personalidade. Então, acho muito legal isso. Muito, muito legal. Tal qual o namorado dele, eu também gostava do Mikal quando ele era mais um estranho numa terra estranha, lesadinho assim, né? Com o cabelo mais comprido. Quando ele era o amigo do Grund, né? Do Grund bom. Eu gostava dele mais assim, né? Agora ele realmente tá guerreirão, né? Assim, tá agressivo. Que é um outro personagem. É um personagem mais Capitão Marvel, né? Mais Marvel, né? O pessoal da sociedade, eu tenho uma impressão, eu não sei se é aqui que eles falam, ou se é ou se é o próprio Ted que fala uma hora que ele nunca se viu como um membro da sociedade, ou que ele saiu logo, ou ele era um cara mais solitário. É adiante. É. No próximo conversando com o David. Lá, é, mas você vê aqui isso daí, né? Você vê que a sociedade são mais esses caras, né? É o Alan Scott, né? É o Jay, é o Gavião. O Ted, ele faz parte da sociedade, mas ele era sempre um cara meio diferenciado lá, ou de pouca presença, né? De apareceu pouco, na verdade, inclusive na série mesmo, né? Ele aparecia relativamente pouco, eu não lembro de ver muita coisa do Starman e na sociedade, assim, né? Gosto muito do monumento que fizeram pra ele, acho lindo. Acho legal um quadrinho pequenininho que tá o Batman e o Condor Negro, só os olhos, assim, na penumbra. Acho um detalhezinho minúsculo, mas muito interessante, que são os personagens obscuros, assim, que é um quadrinho só, assim, né? Acho muito legal, é um detalhe, né? Daqui em diante são as despedidas mesmo, e tinha que começar por aqui, porque realmente é uma morte de impacto, né? Esse Grand Guignol é um arco bem longo. Eu esperava, talvez, mais bizarrice ainda mais com esse nome, né? Até diferente lá do circo, viu, Luigi? O circo é mais um freak show, é um show de horror, o circo. O Grand Guignol, ele era um espetáculo. Tem a ver, é um nome adequado mesmo para esse arco, porque o Grand Guignol era uma coisa meio... Grand Guignol, literalmente, é um marionete, né? Mas marionetes grandes. O que eles falavam, você vê o Grand Guignol, quer ver, ó? Você vê, acho que agora na segunda temporada do Entrevista com o Vampiro, você vê uma associação com o Teatro dos Vampiros dele, é tipo um Grand Guignol, né? Mas não é o Grand Guignol. O Grand Guignol você vê no, naquela série lá que eu falei pra vocês, qual que é o nome mesmo? O que eu falei que eu tava assistindo de novo pra vocês? Parece a Liga Extraordinária, pô. Tem a menina de Doctor Who, a Rose. Isso, isso aí. Não, isso aí. Mas aqui tem a Eva, né? Penny Dreadful. Isso, tem um Grand Guignol lá, e tem o Grand Guignol lá, e é exatamente daquele jeito, né? Era muito efeito, tinha muito efeito especial, que hoje a gente chamaria de efeito especial, né? E eles tinham muito ilusionismo, então era isso, assim, uma coisa que parecia uma coisa, mas era outra, e voltado pro horror. Então imaginei que o arco teria mais disso, mas ele realmente é uma coisa que parece outra, assim. Então eu acho realmente um fechamento bom pro arco. Mas isso é uma coisa até que eu anotei aqui para perguntar a você, Reginaldo, e ao Jamerson, que são maiores conhecedores da sociedade do que eu. De fato, o Starman tem participação menor mesmo na sociedade original, ou essa é uma percepção que a gente tem mais por conta dessa sociedade que a gente leu do Jones e do Robson, do Goyer, na qual não existe um Starman? Quando vai aparecer é o Jack, e o Jack não fica tanto tempo assim, né? A minha impressão fica pra mim, como leitor mais recente da sociedade, de que a gente imagina que são os outros mais, porque eles estão até agora, né? Até o momento que a gente pegou pra começar a leitura. Ô Maurício, existe um truque editorial na formação da Sociedade da Justiça. A Sociedade da Justiça, na verdade, ela apresenta personagens da DC que tinham séries, e aí séries não eram revistas. Séries é aquilo que a gente chama, né? É quando um personagem tem uma quantidade de histórias, né? Algumas narrativas, né? Alguma série de narrativa em alguma das histórias publicadas, em alguma das revistas publicadas pela DC Comics. O Starman original tinha as histórias dele, a série dele narrada em Adventure Comics. No entanto, quando um personagem da DC ganhava a própria série, né, a própria revista, ele era obrigado a sair da Sociedade da Justiça. Então, ao longo dos anos, tinha esse esquema, e eu creio que o personagem só teve relevância a partir dos encontros. Tanto que o primeiro encontro, Sociedade da Justiça, Liga da Justiça, que eu li, que é um famoso, que é Sociedade, Liga e Sociedade Secreta dos Supervilões, que foi publicado lá em Super Amigos, que tinha o desenho do George Pérez, o vilão era o Névoa. Só que eu não peguei mais a edição para ver se o Ted tem algum espaço maior. Eu lembro que naquela série de 8 números, ele tem um espaço maior, sim, que é mais ou menos ali em 90, e depois a série seguinte, 91. Mas é tipo um coadjuvante de luxo. Personagem que tá lá e que, na verdade, ninguém nem se dá conta que ele tá lá, né? Igual, por exemplo, vamos falar... Eu vou citar um exemplo anedótico, né? Igual a Medula nos X-Men. Você vai lá, olha, oh, realmente ela fez parte. Mas aí você não sabe nem precisar quando ela saiu. Sumiu. Eu acho que o Sandman lá, o Máscara de Gás, era muito mais popular do que ele até. Ele tinha até uma confusão de poder meio com o Alan Scott, né, assim, até isso confundia um pouco, assim. Ele não era um personagem tão popular, não. Tinha esses maiores aí, essa linha de frente aí que eu falei, né, que é o Lanterna Verde, o Flash, né, fora da época mesmo, o Batman e o Super-Homem, né. Não tinha jeito, né. Quem é Starman, né. E a secretária da equipe, né, a nossa querida Mulher Maravilha. É, não, ele tava aí atrás da Mulher Maravilha, atrás de todo mundo aí, né. Assim, não tinha muito destaque, não. Tiraram aí leite de pedra, realmente, né, o personagem ganhou, acho que, realmente relevância com o Robson, não tem jeito, não. Mas, assim, no nível do poder, acho que a gente discutiu isso lá nos Dispositivos Infernais, quando ele dá um upgrade no aprendizado dele, quando ele vai, acho que enfrentar é um termo muito forte, mas quando ele encontra com o Capitão Marvel, né, o Shazam, e sobrevive, né, e o Ted pega, dá umas dicas pra ele, como ele usar melhor o cetro, né? E assim, se você pensar direitinho, realmente, assim, lembra muito o anel de Lanterna Verde. No nível de poder, assim, ele poder manipular o bastão, assim, de forma psiônica, né? Mental, né? Acho que o Ted ele aplica, né? Umas nanitas, uma coisa assim, uns chipzinho lá nele, lá. E nessa reta final do Starman, tem hora mesmo que ele tá usando o cetro, ele não precisa mais segurar o tempo todo. Ele controla campos de energia cósmica, né? Escudos, essas coisas, é muito Lanterna Verde isso. Você me pediu há muito tempo para estudar minha energia cósmica. Esse era o nosso acordo. Então você seria o Starman no meu lugar. Eu fiz como você pediu, filho. Concluí meus estudos. Eles vão beneficiar o mundo. Eu descrevi exemplos, maneiras pelas quais a energia irá melhorar a Terra. E as patentes que acompanham irão adicionar a fortuna dos Knight. Então você nunca precisará se preocupar com o futuro. Estou morrendo, Jack. Dr. Foster me deu câncer e eu só teria mais alguns meses dolorosos pela frente. Dessa forma, eu teria uma morte de herói e, mais importante, uma morte rápida. É, se não fosse por isso, ainda assim, sou eu ou a cidade. Eu tenho sido guardião de Opal por tantos anos que parece apenas certo que será meu ato final. Meu ato final como Starman. Tudo o que eu lhe peço é que quando você contar o seu menino sobre mim, por favor, minta um pouco para me fazer parecer legal. Jack, saiba que na morte, seu velho morreu feliz. Filhos do Pai. Vamos entrar agora no último arco de Starman, né, que vai das edições 75 a 80. Né? Antes de começar, eu só queria registrar que até aqui minha saga favorita nessa mensal de Starman, talvez eu até já tenha dito isso em outros programas, mas se eu não disse, assim, minha saga favorita era Areia e Estrelas, né, que era o encontro do Jack com Wesley Dodds e a esposa escritora, né, Dian Belmont. E Areia e Estrelas está lá atrás, né, nos números 20 a 23. Bom, esse último arco, né, Filhos do Pai, tomou a posição desse Arestrias, né, como minha saga favorita de Charmin. Basicamente, acho que dá pra dizer que é um De Volta para o Futuro, com o Jack Knight como o Marty McFly. Né. Daqui a pouco isso fará mais sentido, mas vamos até ao presente por enquanto. Né. A edição 75 começa fazendo um apanhado de coisas, né, que aconteceram após o funeral, né, com a sensação muito clara que o Jack não tá dando mais conta do seu Starman, né, sobretudo agora um pai solteiro, né, com a série indo embora de Opal, e ainda ele está enlutado pela morte do pai. E é curioso que o Jack se parecia relativamente bem no funeral, né? Agora começa a cair a ficha, né, com a ausência do Ted em sua vida. E você volta e fixa naquela splash page que o Maurício comentou, né? Lá no final do Grand Guignol, dele segurando o filho e se dando conta que tudo tinha acontecido muito rápido e que ele nunca tinha tido a oportunidade de dizer que ele amava o pai. E se você rebobinar um pouco a fita, o Jack ele chega do espaço, e a única vez que ele interage com o Ted é naquela cena no museu do Starman, né, quando fica aquela conversa atravessada sobre o Starman de 1951. O suposto mistério, né, sobre sua origem e, claro, sobre sua identidade. Dali em diante, eles dois nunca pararam assim, para conversar sobre o que os dois fizeram enquanto estiveram fora. Eu lembro que naquela história lá da Legião dos Super-Heróis, quando eles dois, né, o Jack e o Mikal, vão parar no futuro, descobre-se que o legado de Terry na sua essência em torno da energia cósmica prosperou e ganhou literalmente as estrelas. Né? Aí o Jack ele fica ansioso em contar isso para o pai, só que ele nunca teve tempo de fazer isso. Né? E isso é uma coisa que aproxima a perda do Jack, assim, da vida real, né? Porque quando um ente querido assim, tem uma morte abrupta, acho que seja de acidente, seja de um infarto assim, fulminante, assim, por exemplo, quem fica aqui na Terra, né, os vivos, né, fica com aquela sensação de algo inacabado, né, aquela ponta solta que você vai acabar carregando assim, para o resto de sua vida. Né? Eu até lembrei, assim, meu pai morreu em 2012, assim, né, era num feriado de 7 de setembro. Né, a gente ficou de conversar umas coisas, né, de acertar nossos ponteiros, e exatamente no dia 8, né, ele estava passando um feriado assim, num sítio assim, da família, lá em Pernambuco, e estava sentado assim, numa cadeira de balanço, né, fumando um cigarro, esperando que a moça que trabalhava na casa trouxesse um cafezinho para ele. E quando ela chegou com uma xícara de café, ele estava morto, né? Ele tinha tido um infarto fulminante. Eu não tinha assim, uma relação das melhores assim, com ele. Na verdade, ele não tinha uma relação boa com ninguém, né? Porque ele era bipolar, né? E não se cuidava direito. Né? Mas nesse ponto assim, da cronologia pessoal dele, ele estava começando a se acertar, né? E até se acertar comigo, né? Então, eu tive que procurar terapia assim, por um tempo, porque eu, de certa forma, me culpava por essa conversa não ter sido conversada, né? Claro que na ficção, o Jack não vai passar por isso, né? Porque no quadrinho o Além Vida é logo além na esquina, né? Mas nessa edição 75 ele tem um momento assim de respiro, né? Dessas inquietações, e tem uma conversa com o Super-Homem. Esse papo é uma decorrência lá de Estrelas do Meu Destino, né? Na edição 51, naquela paradinha lá no passado de Krypton, né? E aquele encontro de Jack com o Jor-El, né? Então, assim, o Super-Homem ele descobre através do Jay, o Jay Garrick, que por sua vez tinha ouvido do Mikal, tinha rolado esse encontro, né? Aí você soma um mais um e você tem o nosso último filho de Krypton querendo conversar sobre o que eles dois conversaram. E principalmente porque Jack não quis alertar o Jor-El sobre o cataclismo lá de Krypton. E aí, né, meus amigos, eu acho que é aqui que o Robson ele, acho que ele tocou a morada dos deuses dos quadrinhos. Quando ele dá esse insight, assim, no Jack de que fazer ou não aquele aviso, né, aquele alerta, talvez não importasse no final das contas, né, mas se ele deixasse apenas as coordenadas da Terra, né, aí sim ele teria feito algo significativo, né? Tão significativo que talvez, assim, pensando assim, em retrospectiva, a vinda do Super-Homem se tornaria, quem sabe, assim, a grande realização de Jack como Starman. O que, é que você acha disso, Reginaldo? Dessa conversa entre o Jack e o Super-Homem e a forma como aquela passagem na Krypton do passado ressoou no presente desse Starman que já está falando abertamente em aposentadoria. Diz aí. eu realmente acho que é mais o super-homem aí, sabe, fazendo a função de filho órfão, meu, que tá, né, querendo saber alguma coisa, né, dos verdadeiros pais, do que do Ted, né, do Ted não, do Jack, buscando, né, na referência, né, da profissão, uma orientação. Basicamente é isso. Eu gosto da ideia do Jack ter dado a dica aí da Terra, acho interessante, acho que é um toque legal, não dou tanto peso, assim, acho interessante, acho só, assim, né, uma nota curiosa, não acho que é essencial, assim. Não dá pra gente falar, não, se ele não tivesse apresentado a Terra pro Jor-El, o super-homem iria pra outro planeta, não sei, eu acho complicado fazer desse jeito, assim, amarrar demais, assim, mas pra série Starman funcionou desse jeito, então tá valendo. E por outro lado, o papo dos dois é bem legal, né? São opostos, né, é o super-homem dando um reconhecimento pro Jack, que ele acha que não merece, ao mesmo tempo que o Jack olha o super-homem como uma coisa divina, e o super-homem tá tendo questões mais humanas impossíveis, né, assim, ele tá querendo saber como era o pai verdadeiro dele, ao mesmo tempo que ele tem um pai na Terra, e é quem ele considera, ele ainda menciona, é quem ele considera como figura paterna, porém ele quer saber, às vezes ele quer, sabe assim, quando quer saber, mas da onde veio aqui essa personalidade, isso daqui, aquilo lá, né, e o Jor-El que a gente viu na história do Starman, é um personagem interessantíssimo, né, aventureiro, corajoso de fato, igual ele fala, um personagem, né, que fugia, né, das convenções, né, tanto é que ele conseguiu ser um ponto fora da curva, né, em Krypton, né, ser o seu diferenciado, a ponto de salvar o filho. Eu acho uma história legal, não sei se eu valorizo tanto quanto você, Luigi, mas eu acho ela interessante, não acho ruim não, acho bonita. Eu vi vocês mencionando a palavra piegas aí, e eu acho que começa a ficar um pouquinho piega assim, em alguns momentos, sim. Aqui acho que ainda não, né, é legal, é um papo legal, é um papo de definição pro É um ensaio para a pieguice que se segue. Vamos chegar lá, né? Estamos chegando lá. A próxima, pra mim, é imperdoável, cara. A próxima eu não suporto. Vixe. E aí, Maurício? O que você achou dessa historinha aí, da conversa do super-homem com o Jack? Vou na linha do Reginaldo aí. É desnecessário, mas funciona bem dentro da história. Dá uma amarração e um peso até pro Jack, né? Na história da DC, a forma do Robson imortalizar essa participação do Jack na cronologia maior. Só pode até não lembrar do Starman no futuro, mas vai dizer assim, sabia que foi um Starman que revelou, não sei o que, aquelas coisas que se a internet fosse um pouquinho mais interessante, né, a ponto em termos de conteúdo, a gente veria o povo falar disso em curiosidades aí nos Reels ou nos TikTok da vida, mas infelizmente é só clickbait e paisapada. o mundo não viveu bem pós Morrison, Starman do Robson, mas gosto da história sim, cara, acho ela legalzinha, é bacana você ver um Superman que se mostra muito humano do lado dele, como vem disse o Reginaldo. Mas ele continua sendo essa referência de herói, né? De acima dos humanos, do Jack. Ao mesmo tempo, o Jack tem uma conversa muito madura, uma conversa que você não veria o Jack lá do começo tendo com o Superman. Talvez ele fosse grosso com o Superman, fizesse aquelas piadinhas sem sentido que ele se condenou anteriormente, como a gente comentou agora há pouco. Mas não. Aqui ele tá conversando de igual para igual, no sentido respeitando, claro, né? Ele tá conversando com alguém que ele admira, mas ao mesmo tempo ele tá conversando com respeito, com coleguismo, né? Somos colegas de trabalho, mais ou menos assim. Você é um cara que eu admiro pra caramba, mas eu também tô me reconhecendo aqui. Isso é legal da história. Tem uma parte lá que eu, pra além desse papo aí sobre Krypton, é um diálogo assim muito gostoso, bicho. Assim, tem uma hora lá que o super-homem pergunta que coisa que ele vai mais sentir falta, né? Da vida do super-herói, antes de voar. É, a resposta do super é bem, tipo, com certeza, né? Das vezes que eu não consegui voar, eu fiquei bolado. É, não, cara, eu acho assim, os diálogos assim, muito fino, assim, muito, uma coisa muito fina. Ele até fala assim também, não, ele tem essa sensação que ele foi Starman por muito pouco tempo, mas ele não consegue ser mais o Starman, né? Justamente por causa dessa questão do filho, né, e tal. E aí ele pergunta ao super-herói, não, todos têm seu chamado herói e cumpre algum tipo de missão, alguma coisa assim. Todos tiveram que parar em algum momento. Ele até fala, ele fala alguns personagens. O Aquaman, por exemplo, nessa época, ele tá de saco cheio, né? Alguma coisa assim, que o Aquaman tá passando por alguma coisa também. É bem interessante também que essa edição, dessa conversa com o Super-Homem, também me lembra muito, acho que vocês não leram, a edição do Hitman, lá do Garth Ennis, com o Super-Homem. Cara, é uma edição finíssima. O Garth Ennis pode ter todos os defeitos do mundo, assim, com relação às questões dele com o super-herói, mas essa edição do Hitman com o Super-Homem é extremamente respeitosa. É um colírio, assim, nessa série. São duas edições, pra mim, que, assim, que ressoam, sabe? Que elas estão enfileiradas, assim, dois personagens, assim, basicamente humanos, né? Conversando com o Super-Homem sobre coisas humanas. Então, é muito bom isso aí. Sabe qual que é o problema? Eu gosto do Super-Homem quando ele fica com o olho vermelho. Putaço da vida. Zack Snyder, né? É, putaço da vida, sabe? Assim, que ele olha pra você e já tá te queimando. É, eu gosto desse Super-Homem. Inumano, irracional, assim, que alienígena. Então, você não gostou dessa semana da fotinha lá do Super-Homem com o Cripto, o Cripto? Cripto fiapo de manga? Não gostei. Não, você tá direcionando, né? Nós vamos ter um Superman era de prata, né? Só isso, né? Cripto é era de prata. Porque você não consegue fazer um cripto de outro jeito. Você não vai fazer um cripto sério, né? É um cachorro. Só que você não pode fazer um cachorro-cachorro. Você vai fazer um cachorro... Imagina um supercão subindo na perna de uma mulher aí qualquer, não é mesmo? Ele vai estraçalhar a perna da mulher. Então, você vai ter que fazer um cachorro da era de prata. Comportadinho. Então, não tem jeito. Paciência. É um caminho. Não tô falando que é bom ou ruim. É um caminho. Eu só tô falando que a minha preferência... Não tô falando que é o Zack Snyder, né? Que é o Superman do Zack Snyder. Eu tô falando que eu gosto do Superman nervosão. Olho vermelho. Putaço. E barbudo, às vezes. Velhaco também eu gosto. O né? Superman do final de Reino do Amanhã. Isso, esse daí. Esse daí eu gosto. Ou então ele Chico Bento, né? De jardineira, assim, bota... É o Superman do Jeff Loeb aí. É isso daí que eu gosto. Tô um pouquinho decepcionado com o Reginaldo Leigh. Vamos em frente, por favor. Ó, eu tô olhando as capas e a gente atropelou a edição das namoradas, sabia? Atropelamos o que a gente falou essa semana. Foi esquecida a edição das namoradas. A edição não é agora, não, Leigh? Não. Passou já. Passou, foi atropelada, cara, a edição. Que é a edição que o... 69. É, chilicou. 69, é. Ah, não, tem que falar. Fala aí, vocês aí. Jamerson, por favor, comente essa edição aí. É o seguinte, o James Robson, ele tem um carinho especial pela Era de Ouro, e aí, como todo grande artista pós-modernista, ele quer dar sua visão sobre alguma história ridícula da Era de Ouro. Aí ele vai dar a visão, na edição 69, ele usa uma trama ridícula, de que as namoradas dos personagens, pô, se você pensar que o Espectro tinha namorada, já é um negócio assim terrível. Você vai pensar, as namoradas da sociedade vai tentar salvar a sociedade do onda mental. Pô, não tem nem cabimento, né? Eu não sei de onde é que tiram esse tipo de história. Porque elas não têm histórico de combatentes do crime. A única que estava perdida ali era a Hipólita, né, coitada, que era secretária da Sociedade da Justiça com a visão machista. Aí eles vão lá e o que? O que acontece quando eles chegam no castelo? Elas são feitas prisioneiras, a Hipólita é amarrada naquele método sadomasoquista, né? E basicamente é isso. Aí isso dá espaço para os heróis depois valorizarem essa trama, mas, claro, em seguida limparem a memória das mulheres, né? E aproxima Ted da esposa dele. Eu acho uma história meia boca. Se a original, que foi publicada nos anos 40, já não era uma grande merda, essa daí é simplesmente o Robson tentando gastar algumas páginas para ver se paga o aluguel do mês. Ô, Jamerson, é a esposa ou é a primeira namorada lá, Doris? Deixa eu ver aqui, mas eu acho que é a esposa. Acho que é como é sociedade, né? Acho que é a primeira namorada, a Doris. Eu acho que não é a esposa, não, viu? É a primeira namorada. Aparentemente, ele gostava mais dessa primeira namorada. Não, eu conferi. É a primeira namorada mesmo, é a Doris. É, ele parece, aparentemente, pelo menos, é a impressão que eu tive, posso estar errado. Ele gostava mais dessa primeira namorada. Não é que ele não gosta da mãe do Jack, mas ele gostava... Não é que ele não gosta. Ó, vamos ver. zero, gente. Quantas citações tem a Doris e quantas tem a mãe? Não. São relações diferentes, né? Não. Tudo bem, mas vamos ser sinceros. A quantidade de espaço que a Doris tem na série é muito maior do que a mãe. Fica patente pra mim que a mãe foi o seguinte, foi o que sobrou. Não. Parece que foi um primeiro amor dele, assim, né? É o amor interrompido, é a Gwen Stacy dele, né? Fica sempre aquela coisa do que poderia ter sido. Exatamente. Eu só queria mencionar que eu acho essa edição é no meio, né, do Grand Guignol. Eu acho ela uma bobagem também, né? É realmente o que o Jamerson falou. O autor, ele também tem as particularidades dele, né? E realmente aqui é um resgate de uma história da Era de Ouro, desnecessário. São os heróis voltando logo quando eles são resgatados pelo Condor Negro. E no meio disso, o Ted relembra dessa aventura quando as namoradas resolveram vestir os uniformes dos heróis. Particularmente a Doris, né, a namorada do Ted, ela fica linda, né, o uniforme, uma Star Girl, fica muito mais bonita que o Starman, mas fica linda, cara, com o uniforme. Essa arte, o desenho ficou muito bonito, né, o capacete acho que fica mais larguinho, assim, fica mais bonito, ela fica com cara de heroína sci-fi, né, então é bem legal, assim, visualmente eu digo, mas a história em si é uma bobagem, é um intervalo na série, né, no arco, o Grand Guignol, desnecessário, e é um campo minado, porque você vai mexer com uma história anacrônica da Era de Ouro, que você resume as namoradas a simplesmente, né, aquela versão que o herói tinha que ter, né, um interesse romântico para mostrar que ele era heterossexual, e nisso se metia nessas bobagens do Espectro ter uma namorada, o personagem que era um morto ter uma namorada, eram aquelas coisas realmente de época, que funcionava na época, mas agora não era melhor nem mexer, deixa pra lá, deixa morto e enterrado, como o Espectro, não mexe. E não, ele resgata e tenta fazer, né, uma leitura de época, uma memória, né, um resgate, e eu ainda acho que aqui não funciona bem, porque ele tá lembrando da Doris, e aí faz a gente fazer essa comparação besta, né, de quem o Ted gostava mais. É uma coisa realmente de fã de quadrinho, né, assim, ver quem o cara gosta mais, né, são amores diferente, né, cara? Em fases diferentes da vida. Você constrói uma... Não, eu concordo com você, mas presta atenção. Vou fazer uma pergunta pra você. Você tem uma imagem mental da mãe do Jack? Não. Ela é irrelevante pra história. Pois é, é isso. No entanto, se eu falar com você da Doris, até porque a gente acabou de citar... Você tem duas ou três imagens dela. Ela é relevante para a história. E ela parece, se eu não me engano, ela aparece até acho que na Era de Ouro. Tô chutando, hein, de memória. Fora que ela realmente ela é idealizada. Ela de fato deve ser o primeiro amor do Ted, né? Então ela é idealizada. Ela vai aparecer agora ainda. Até o final da série ela ainda aparece mais uma vez, para você ter uma ideia, né? Então ela realmente é idealizada. A mãe do Jack é exatamente isso. A mãe do Jack, né? A função dela é realmente, né, pro cara não ser, né, concepção imaculada só, né? Pra ter uma mãe. O propósito, embora ele afirme diversas vezes que amava a mãe deles, não interessa para a narrativa quem é a mãe dos dois filhos do Ted. Para a narrativa não interessa. Pode até ser que a vida que ele construiu, né, com essa esposa tenha sido, né, um amor sólido de fato, né, e maduro, mas para a narrativa não interessa. Olha, eu confesso que eu cheguei a pensar na piada do Espectro com a namorada dizendo assim, eu tô morto, mas não tô morto. Eu prefiro aquela, Maurício. O nosso relacionamento era muito frio. Caramba, cara. Não, imagina brigar com o Espectro, né? Uma discussão de casal, se sentir lá a folha de Deus contra você. Não, o pior, né, cara? Quem tinha que estar na história também era o... Apesar que não, né? É a Hipólita, né? É, eu ia falar o Steve Trevor, né? Mas não cabe aí, né? É a Hipólita, né? Não é a... ia fazer uma salada aqui. A própria Hipólita tá na história, né? É, ela tá na história, mas na época, pra época, era a filha, né? Era a Diana. Não, pois é, originalmente, mas o John Byrne fez esse favor pra gente, né? É, na verdade, a Hipólita, e até onde eu sei, acho que ela não tinha um par romântico, né? Por isso que ela tá liderando. Não, aí. Ela tinha um caso com o pugilista. Ah, não sabia. O Pantera. Ah, o pugilista, você tá falando do Pantera. É. O Pantera chega a comentar isso no gibi da... Não, isso, inclusive, tem uma imagem dos dois numa cena romântica em algum lugar. Não devo ter criado isso da minha da minha cabeça. Não sei, você é bem criativo. Mas assim, vocês estavam falando aí da mãe do Jack. Curiosamente, não sei se tem a ver, o James Robson, ele perdeu a mãe na meiuca lá de Starman, né? Então, não sei se a imagem da mãe iria lembrar a mãe dele, até porque o Jack, em alguns aspectos, é até um alter ego dele também, mas não sei. É muito alter ego, né? Tanto é que ele muito alter ego. Né? Ele fala que o Jack arrumou um amor durante a série, ele também. Né? O cara tá fazendo a terapia aí no quadrinho. É, né? Assim. É. Talvez aparecer a mãe do Jack, talvez fosse demais pra ele, né? Isso aí é teoria minha. Faz sentido, porque daqui a pouco a gente vai falar de um momento também que a mãe não aparece, né? É mencionado que ela vai aparecer ali, fora de cena, mas ela não aparece também, bem observado. Agora voltando, né? Voltando para o futuro. A próxima edição, né? A 76, ela põe por terra todo aquele papo sobre a busca humana, assim, por um encerramento que nunca virá, né? Dentro de uma pendência, né? Com um ente querido que partiu para o além-vida. Que aqui é um quadrinho dos super-heróis e não curte lembrar que a vida real mora aqui fora e não dentro dessas páginas. Então, assim, isso quer dizer que o Jack vai economizar dinheiro com terapia e não só vai poder aparar as arestas com o seu pai morto, também com seu irmão David, como aliás com a Carreta acabou de falar, ele já vinha fazendo desde o começo na mensal, né? Na realidade, nesses últimos momentos de Starman, a gente vai ter a resposta para a grande pergunta em torno desses encontros anuais com o David, né? Como aquilo era possível, né? Enfim, nesse último o Jack reencontra o Ted e o David, né? E aí, sem muita firula, descobrimos que isso foi um presente do Kent Nelson, né? O finado Senhor Destino, que tinha seu cantinho assim, num não lugar, né, entre a vida e a morte. E aí, como um presente para seu amigo Ted Knight, ele oferece a David essa chance de interagir anualmente com o Jack, né, além de terem uma última conversa entre os três, né, dando uma última missão aos irmãos Knight, né, antes da já dada como certa aposentadoria do Jack. Então, assim, sem muita explicação, o Jack, ele vai parar em 1951, exatamente na época em que o Ted, assim, um Ted mais jovem, tinha acabado de tomar alta de sua internação numa clínica psiquiátrica, por conta daquele colapso nervoso, né, que já falamos anteriormente. Aí, nesse ano, estava atuando um Starman, o qual, assim, ninguém parecia saber sua identidade, substituindo o Ted como o Starman em Opal City, né? Maurício, quem é esse Starman e qual seria essa missão do Jack, como eu disse agora, essa missão à moda de volta para o futuro? Você gostou dessa explicação dos falando com o David? Você se decepcionou? Diz aí. Eu acho que, de certa forma, o Robson telegrafa um pouco dessa explicação com a questão do pirata, né? A coisa de que todos os espíritos das pessoas que morreram em Opal City estão presos ali ao redor da cidade desde então, né? Desde a morte dele. E isso inclui, inclusive, o próprio Brian Salvage, que vai reencarnar. Ele tem essa chance de reencarnar. Não é todo mundo que consegue, né? Explicado isso também, o Robson deixa claro, né? Que não é todo mundo também, senão ia ser uma porta giratória ali de vida e morte, mas a gente vai ter aí o acréscimo da questão do Kate Nelson, seu destino, que é um personagem que eu gosto bastante também, mas eu acho que eu já li ele mais morto do que vivo, e é bacana, cara, essa história é muito legal, a forma como ele cai no passado, né, e dá um gancho ali da aparecer do Starman 51. Eu só lembrava do Jamerson comentando, eu não lembro se ele comentou no online ou se foi aqui gravando com a gente, que é o Batman, né, vou deixar ele falar daqui a pouquinho, não é isso, Jamerson? Na verdade, originalmente é o Batman, né? Eu acho que é uma história de 1955, a gente já encontrou a imagem e o artista, ele imita a imagem da série do Batman. Então, na verdade, originalmente era o Batman, né? Mas aí, nesse retcon, é o Charles McNider, né? Que é o Doutor Meia-Noite, que é o Starman de 1951, e depois que ele encontra o David, passa a ser o David durante um ano. humano. Pois é, aí a gente tem esse rocambole narrativo que o Robson conta, né? Tem que é desnecessário, né? Na verdade, não tem justificativa dele enfiar o McKnider e depois nem cita, né? Mais. Você vê que na história, tipo assim, ele se apresenta, ele tem os recursos para fazer a nave estrela, mas depois também, tipo, vira e segue, eu já não sou mais o Starman. Então pra que foi, pô? É, eu acho que tinha algumas formas aí mais simples, né, de contar essa história. Mas em resumo, o que é que fica? O Doutor Meia-Noite original assume a identidade de Starman porque a cidade que ele atua tá calma, tá pacífica, não tem mais atividade vilanesca. Ele pendura lá a identidade do Doutor Meia-Noite e vai pra Opal. Só que Opal precisa de um Starman. E como o Ted tá fora de combate, né, como o Luigi bem lembrou, tá só pra ele administrar esse pós-traumático, a participação dele na criação da bomba atômica e a forma como ela é utilizada. E de fato, né, Luigi, no final das contas ele morre com a explosão de uma bomba atômica também, né, há um ciclo fechando aí. Quer dizer, já ia morrer do câncer, mas ele vai fazer uma saída mais gloriosa ali. E acontece de o McKnider voltar para a cidade dele, né? Decidir voltar para a cidade dele no mesmo momento em que um David Knight recém-morto, ele tinha contado, né? Que quando morreu, nessa última conversa com o Jack pergunta: o que é que você lembra? Aí ele disse: ah, eu lembro do tiro, da queda e de estar tocando uma música. Esqueci agora o nome da música, Hurts, alguma coisa. Quando a gente encontra ele é vivo, né? No passado, ele diz que ele não sabia, o Jack hesita, mas acaba contando para ele. E no final ele vai embora dizendo, né? Eu tô ouvindo sobre essa música, ele tem um ano pra ser o Starman, ele sabe disso, né? Porque ele sabe a história do Starman de 51. Assume a identidade e meio que fica ali sendo bancado, né? Tem uma bela casa ali, uma mansão. Não se revela para o próprio pai, fica com medo disso acabar prejudicando a recuperação do pai. Mas é bom que o Jack, na verdade, faz aí um foto para o futuro mesmo, né? O Jack vivo encontra o David morto nessas edições anuais aí, né? É um David muito mais maduro, muito mais legal, e agora a gente entende como foi que ele mudou essa relação com o irmão. Não foi só de ver o irmão do outro lado pós-vida, né? Ele morre, ele recebe essa missão, o Jim só tá lembrando aqui, o Hurt So Bad, dói tanto, né? E ele recebe essa missão de voltar pro passado, ser o Starman por mais tempo, né? Porque ele tinha sido Starman por uma semana, mais ou menos, mas nessa semana ele chegou a lutar ao lado do Will Payton. A gente descobre isso aí, eu não lembrava disso, eu cheguei além desse 2000 aqui com o Starman e o Will Payton, mas não lembro tanto detalhe, também não sei se é retcon. E eles resolvem um mistério aí, né? Um ataque do Nebula. Não, eu só queria falar, não é retcon, não. Na verdade, bem. O David é que foi criado na série do Will Payton, né? É uma história em duas partes que é basicamente isso. O David vai lá tirar satisfações com o cara que tá usando o nome do legado da família dele. Eu confesso que não lembro disso, não. Isso saiu nesse 2000, né, James? Eu creio que é inédito no Brasil. Não tem lembrança de ter lido no Brasil. Ele por aí tem um negócio digital aí que dá pra gente ver alguma coisa, mas não lembro exatamente como é que chama, não. Cuidado, tô derrubando as coisas digitais da gente aí. Deu nome. Mas enfim, a gente tem um mistério aí, né, que é resolvido entre os três Starman. A gente acaba vendo o Ted voltar ali justamente pra resolver o mistério da morte dessa namorada dele e viver uma última barra primeira aventura ali com o pai, né? O pai acaba... A gente vê mais uma vez como ele é um baita herói mesmo, né? Como o Reginaldo comentou aí, ele é magnânimo até na forma de manipular, de ir pra cima e resolver a situação. Enquanto os dois filhos dele estão resolvendo a questão lá junto com o Homem-Oia. E aí eu acho até uma aparição bacana, né? Justifica ali dentro, apesar de ficar tão na cara que ele é o Tyler, né? O pai do... Não lembro se ele é o Rex ou ele é o pai do Rex, não esqueci falar, não. Que a gente fica olhando assim, gente, como é que ninguém percebia? Mas é muito da magia da coisa na época, né? Ah, porque o Homem-Oia é amigo do dono da empresa química gigante e é um cara que usa uma droga pra ficar com a super força por uma hora, sabe? É um negócio tão na cara, mas ao mesmo tempo de novo a coisa da época. E no fim, a missão de Volta para o Futuro que o Lee comentou é justamente no final dessa edição que o Jack acaba convencendo o Ted a ir pra uma festa. E essa é a festa, o David revela pra ele logo depois, que o pai vai conhecer a mãe dele, né? E aí faz um círculo fechado, como eu comentei há pouco. Não, a mãe não aparece, a gente não vê essa festa, a gente só vê o Ted indo embora, pegando o carro pra ir pra festa. E logo depois o David some e o Jack fica, pô, agora eu tenho que cair uma vida aqui, né? Aí ele já pensa coisas também bem de volta para o futuro. Eu vou investir na bolsa, vou sabendo o resultado de coisas, eu posso apostar em alguma coisa e ganhar um dinheiro, enfim, espera 50 anos para ver meu filho. E ele decide que vai fazer isso quando aparece o Starman do futuro, né? O Starman lá da Legião do Jones, que é o Starboy também. Pô, ali, o Link tá mostrando aqui a foto do pai do Marty McFly e dizendo que é o Ted Knight. Cara, não sei se vocês leram, eu passei pra vocês o pós-fácil do James Robson pra esse volume 6, né? E ele fala que, vocês falarem que essa história às vezes parece um pouco deslocada, a ideia original é que essa história fosse parte lá de Estrelas do Meu Destino, aquelas travessias lá, aquelas voltas pro passado e pro futuro, sabe? Aí, mas o que ele pegou mudou, né? Assim, disse, não, isso aqui vai ficar melhor, isso lá no arco final. Eu até concordo, eu acho que eu prefiro também. Aí eu vou fazer uma pergunta, não é deboche, mas é uma pergunta sincera. Você acha melhor essa solução meia boca? O cara tomou um tiro, caiu pra morte, que ele vai se esborrachar no chão. Como é revista em quadrinhos, a gente não vai ver o cara se esborrachar. Aí, de repente, ele simplesmente, na queda, ele viaja no tempo e vive um ano em 1951... para depois continuar a morrer. Você acha isso uma solução boa? Eu não achei ruim. Assim, eu gostei muito assim, da interação dos dois, do Jack com o David. Assim, mas assim, em relação... Não. Eu quero saber especificamente a solução para a identidade do Starman 51. Quanto à interação, não. São as melhores edições da série, que me perdoem aí, são as edições que interage a questão familiar, né? Porque, na verdade, a série é uma grande terapia. Então, quando tem edições entre pai e filho e as várias edições entre irmãos, são muito boas. Eu estou falando sobre, especificamente, sobre a solução do Starman 51. Ele colocou um mistério que ele não dava conta de resolver, né? Eu não achei ruim, não, assim, essa volta, assim, o David, ele ser esse Starman 51, é um personagem que, de certa forma, dá pena, né? Porque você fica o tempo todo sabendo o que vai acontecer com ele, né? Porque, por exemplo, assim, quem leu, assim, lá o Guns the Clock, o Relógio do Juiz Final, certamente deve ter lembrado, assim, da participação lá do comediante da minissérie, né? Ele é pinçado no momento em que estava caindo um prédio, após ele ser arremessado pelos Ozymandias, né? O Jones, eu acho que ele também aproveita esse mesmo dispositivo quando ele traz o super-homem lá do Reino do Amanhã, né? Para as histórias da Sociedade da Justiça, naquela continuidade regular, ele é extraído, acho que era um momento imediatamente posterior à detonação daquela ogiva nuclear, né? Quando ele acha que todo mundo morreu ali, e tem aquela capa e aquela cena icônica, que ele fica transtornado, né? Como o Reginald gosta. Assim, aí o Jack volta, né? Pro tempo presente, com a ajuda do Astro, né? Da Legião dos Super-Heróis. Bicho, sinceramente, eu não sei o que tu tá reclamando, não, porque eu gostei pra caramba, achei muito gibizinho de super-herói. Inclusive, a desculpa, né? Não é ofendido com isso, não, velho. Não, não acho que ofende, mas eu acho o cambolesco pra ela ainda conta no sentido do... Não, é, mas do... assim, caramba, nessa reta final... Construção fraca, teve, né? Com bola, né? Como é, Reginaldo? Construção fraca, né? É, veja, porque o que acontece é isso que o Jason falou. Ele morre, ele pede pro Kate Nelson mandar ele pro passado, sem memória, pra ele encontrar o Jack e voltar pra morrer depois de um ano, né? Tipo, me deu um ano aí. Eu acho que se fosse uma coisa muito mais... Morreu, apareceu no passado sem saber por quê, depois vai descobrir que é o Kent, aí vai revelar, sei lá, uma dívida do Kate Nelson com o Ted ou com o próprio David, enfim, não sei, acho que seria mais... cortar aí uma etapa aí, né? Porque senão fica muito rocambolesco, mas a gente já teve tanta coisa rocambolesca antes que a gente acaba vai largando assim o buraco onde ele pode entrar as coisas, a gente aceita, sabe? Lá ele, mas assim, é como o Reginaldo tava falando, assim. Eu acho tão bacana essas interações. Pô, a interação com o Rex Tyler, com o Ted mais jovem. Pô, eu acho muito gostoso, bicho, a interação do Jack com esse David, assim, sabe? E até, de certa forma, você vai percebendo que o próprio David é parecido um pouco com o Ted, inclusive nessa parte detetivesca. Então, assim, eu achei muito bom. Quer ver? Olha, pronto, vou dar uma solução aqui de... Já é uma pergunta, tá? Falar isso depois de anos e ler o GB e poder discutir é muito fácil. Não quero ser injusto com o Robson, não. Mas, veja, se a gente fosse revelado, por exemplo, que naquela noite que o David morreu, ele tinha acabado de voltar numa aventura no tempo e volta e vem morrer, sabe? Então, ou, sei lá, tem outras formas de ser mais justificado e menos rocambolesco. Eu acho que a forma como foi feito, beleza, traz o quente, amarra uma porrada de coisa, faz um efeito bootstrap, né, no tempo e tudo mais, bacana, mas eu acho que parte de uma premissa que a gente precisa esperar full dizer, ok, segue o jogo aqui, vamos ver se funciona. Funciona, mas depende muito dessa boa vontade no começo. Eu já dou dois passos atrás que eu venho falando desses encontros, que assim, eu sempre falei, eu preferiria que fosse algo psicológico, uma explicação, o Jack arrumando as coisas na cabeça dele. Na verdade é uma preferência minha, eu não vou reescrever ver o quadrinho pro meu gosto, não é isso. Mas à medida que, assim, o Ted acabou de morrer. Eu acho que a eulogia dele começa tão bem quando fala que o Ted, ele era ateu, né, que ele fala. Por isso eles iam fazer a cerimônia lá no observatório dele. Iam fazer de noite porque ele era o Starman, né? Então era justo que fizesse sobre a luz das estrelas. E na sequência, acho que duas edições depois, ele aparece... Parece o fantasminha dele no pós-vida. E é o fantasma dele mesmo. Então, quer dizer, é uma coisa assim que... Não é que um ateu não acredite em pós-vida ou não possa ter pós-vida. Não é nem isso. Até pode ter, né? Que a questão não é o ateu... Não é que o ateu não acredite em pós-vida. Mas o que eu acho é que enfraquece muito. E é desnecessário. E eu acho que o que mais me chateia realmente... E aí é uma questão pessoal minha, né? É que você... Não tem tempo. E você não pode, você não tem tempo para essa conversa. E você não pode, você não consegue dizer, né, eu te amo. É história, é ficção, é legal, é bonito, tudo e tal. Mas eu acho que o James Robson começou, cara, a derrapar demais na preguiça. Ele quis fazer o Jack falar eu te amo pro pai. Aí ele quis fazer uma redençãozinha pra Névoa, uma redenção. Ele quis dar redenção pra tanta gente, pra tanta coisa, que você, assim, a história é muito boa, por isso que eu falei, é ruim até de falar isso, porque aí você começa a tirar a parte encantadora do truque, porque realmente, assim, falar, pô, cara, que coisa ruim, meu, esse bate-papo com o pai no pós-vida, meu, você não teve uma conversa franca com seu pai a vida toda, você vai conversar sobre o caso do seu pai com a Canário Negro no pós-vida, cara, não vai fazer isso, não adianta, gente, não faz isso, você tá enfraquecendo a série inteira. O relacionamento que o Jack construiu com o pai, você vê quando ele volta do espaço e vai procurar o pai, não quando ele quer ter uma conversa franca sobre a Canário no além-vida, cara. Isso daí é bobagem, isso é bobagem. Agora, o fato do irmão, dele ter um tempo a mais com o irmão no passado, por render uma história boa, até encaixo e aceito, vá lá, né? A gente condena Doomsday Clock porque é uma bosta, e aqui a gente aceita porque é bom, é só isso. Mas a desculpa é esfarrapada do mesmo jeito nos dois casos. É nos dois casos. Encaixa um pouco melhor, porque ele aproveita o senhor destino, ele era um parceiro do Starman, né? Então encaixa um pouco melhor, mas muito pouco. Esse passeio aí, você vai rever sua vida inteira, eu detesto, não é que eu detesto, gente, eu odeio isso. Eu tenho vontade de arrancar da minha edição, porque eu odeio isso. Eu lembro do Luigi falar, não, isso tem uma explicação pra isso, e eu torcia pra que tivesse uma boa explicação, e não tem, cara. É adocicado demais e isso me irrita, meu. Eu até aceitaria se fosse dúbio, que aí quem quer se contentar com a doçura, com a fábula, se contenta, né, acredite no que você quiser. Eu acho que eu não tô questionando aí quem tem uma fé, alguma coisa, mas se você ama alguém, cara, fala enquanto tá vivo. Você não vai ter segunda chance, não, porque isso é só coisa de quadrinho ruim, meu, assim, porque puta que eu pariu, cara, que ódio dessa história. Vou fazer mais terapia depois dessa. Não, ô Luigi, eu vou te falar, cara, a pessoa que você amou de fato na vida, ela sabe disso, cara, do jeito que eu te falei. O Jack voltou do espaço, cara, ele foi pro espaço por causa da sede, da mulher que ele amava. Ele voltou, cara, ele questionou quem ele ia ver primeiro, ela ou o pai. Se isso não é amor, cara, eu não sei o que é amor, entendeu? Amor, você não precisa expressar, cara. Você, desculpa, você não precisa falar. Você expressa no gesto, né? Na lembrança, nas atitudes, entendeu? Então, eu até entendo, cara, porque o James Robson, ele colocou o coração dele nessa série. É muito fácil pra gente pegar quase 30 anos depois, virar e tacar pedra. E ele termina a série, ainda fala mais, se entrega mais e fala da infância dele, mas o cara tá botando o coração dele, ele tá falando no que ele acredita, no que ele gostaria, no que ele, sabe, matutou pra escrever. Então, realmente, assim, é a minha parte pessoal que me incomoda e me pega pesado. Aí você imagina, você tem uma chance de encontrar com seu pai que você perdeu. Aí você vai encontrar e vai bater um papo e vai falar de uma moça que ele teve um caso extraconjugal. Ah, não cabe, né? E você vê que o Ted até desconversa, assim, né? Você vê que é uma conversa desagradável. Possivelmente, o pai do Robson teve um caso extraconjugal, ou tinha muitos casos extraconjugal, porque ele dá mais relevância a Doris e a Canário do que a mãe. Não sei, Emerson. Não sei se é tão literal. Não vem por aí, não. Não sei se é tão literal. Mas pode ser. Não, com certeza é um pai, ele deve ter tido um pai que tinha um histórico de paixonite com várias mulheres e que essas mulheres marcaram a vida dele. No entanto, a própria esposa não marcou a vida dele. Isso é expresso na revista de uma maneira que a gente não vê a mãe, certo? Ela é citada, existem momentos em que pode ser encontrada, mas você não vê a mãe. No entanto, você vê uma namorada e uma amante, né? Mas vou colocar a amante aí no sentido americano da palavra, né? Duas amantes do personagem na série. E outras pessoas que sugerem que foram amantes, né? Como Lady Fantasma. Não, cara, isso daí eu falei brincando, hein? Pelo amor de Deus, é prima só... É platônico, hein? A admiração dela, não é? Eu sou um imortal. Testemunhei o falecimento de muitos. Vi meu melhor amigo sair da minha vida duas vezes, com 100 anos de diferença. Também acompanhei a morte da velha Opal City, sua grandeza ornada regressando para as sombras de nossa cidade em favor da expansão. As linhas limpas da nova cidade que todos vocês conhecem. Sim, eu vi. Com o falecimento de Ted Knight, de muitas maneiras, ele se tornou a personificação dessa nova Opal City. Não só para mim, mas imagine que para todos aqui presentes. Sua passagem marcará uma mudança nesta cidade. Uma mudança na forma como olhamos para ela e como olhamos para nós mesmos. Ted me ensinou algo aos poucos, nas vezes que nos encontramos. Por muito tempo, me considerei além dos limites da humanidade. Ted Knight me ensinou a ser um homem novamente. Aston, e aí ele começa de fato a resolver suas pendências para deixar de ser o Starman. Essa decisão já estava se concretizando quando ele viu que não dava conta de ser pai e super-herói ao mesmo tempo. Mas aí ele bate o martelo quando recebe uma carta da Sally, né, dizendo que ela também não dava conta dessa vida doida dele, né, mas se ele quisesse desistir de tudo e viver com ela em São Francisco, era só puxar o carro. Fora o pequeno grande detalhe que ela estava grávida de uma menininha, e portanto Jack seria pai novamente, né? Então, assim, não tem nem o que pensar mais. É hora de se despedir de quem ele gosta, né? Deixar tudo em ordem e passar literalmente um bastão para um substituto. Então, assim, Reginaldo, o que você acha dessa decisão do Jack de ir embora? Será que é o personagem da ficção, assim, crescendo e tomando uma decisão que a gente jamais vai tomar, assim, de perceber que já viu de tudo, assim, num quadrinho de super-herói? E é chegada a hora de dar adeus a esse mundo? E sobre esses substitutos do Jack, né? Você enxerga que o James Robson talvez tenha feito, assim, uma manobra, assim, como o Neil Gaiman fez lá com o Sandman Daniel, né? O que é que você acha? Diz aí. Ah, é muita pergunta. Vamos uma por vez, né? É muita pergunta. Você me enche de pergunta, eu não sei qual que eu respondo primeiro. Eu acho só, assim, ó, eu também adoro o arco anterior. Adoro também, eu acho ele muito legal. Tirando a construção para chegar nele, eu acho ele muito legal. Até o encontro com os personagens, né, da sociedade. Eu adoro o Homem-Hora. Acho ele um personagem legal pra caramba. Acho que é o personagem da sociedade que eu mais gosto, né? Ele e o Sandman, acho que são um dos que eu mais gosto. Aí eu vou falar também do Senhor Destino. Não paro, né, se eu falo da sociedade. Mas o Homem-Hora eu gosto muito. Mas eu acho esse Starman aí com crista de galo, cara, é um visual cafonaço, mas ele funciona. Eu acho legal a redenção pro Dave, né? Embora não sei se era necessário, mas a história constrói bem. E o retorno dele com... Aí aparece mais uma vez, né, o Astro Boy, né, o Tom Carlo. Acho interessante o retorno dele dessa forma. Encaixa bem também. E aí toda, né, a despedida, né? Acho legal o Jack, a preocupação dele em deixar vários heróis protegendo o Opal, porque o Opal é importante. O Opal foi o cenário, né, da série inteira, e a gente vive falando que a cidade era importante para a série, ela é essencial para a série, aliás. Então acho legal ter o casal, né, a Sue e o Homem Elástico terem ficado lá. Depois você acaba lembrando dele e dela, né, em Crise de Identidade, é pesado até, né? Eles são um casal legal. Né? Embora eu falei que eu não goste do Homem Elástico, eu não gosto do humor dele, mas aqui ele tá perfeito, cara. Todo mundo que ficou em Opal é legal. O bobo, o Bennett, fica, é contratado pela... É final de novela, é novelão mesmo isso. Com direito até a cartomante lá receber uma bênção dos Atara. É isso que eu tô falando, assim, é... Se você começa a... É máquina, né? Né? É, cara, mas é muito piegas, né, meu? Assim, ele ressuscitar é muito. O presente de casamento, né? Assim, aquela foto dele, né? Cara, é assim, é muito constrangedor. Isso aí realmente é final de novela das sete. Eu mandei o Robson tomar no cu, não. Quando ele leva a flechada, eu falei, porra, o Robson vai matar o sujeito. Puta que pariu, tava tudo bom, sabe? Mas não mata. Mas vem com a solução assim, meia boca. Quer dizer, a solução em si já é meia boca. E a ideia de alvejar o Mason também era uma ideia meia boca. Era um negócio assim que ele não precisava ter feito. Ele podia ter gastado 3 páginas de outro jeito. Talvez até dando... uma grande cerimônia de casamento, já que o negócio é novela das 6 mesmo. Aí, ó, uma coisa que é dita antes, né? Ela fala da profecia de que ela sofreria por amor, né? E parece que o Robson quer fechar isso aí. Mas eu acho que seria mais legal deixar em aberto, né? Opa, será que é um final feliz mesmo? Em algum momento ela lembrando da profecia, ou a gente, numa releitura, sabendo o que acontece depois, lembrando disso assim, opa, será que isso vai acontecer em algum momento? Essa é a ponta solta que é gostosa de ficar, né? Concordo com você, certo? Dá espaço, porque ninguém se importa com o codinome ou Aranha, né? Então fica um personagem a mais, o cara surge, alveja, é citado que ele alveja algumas pessoas, ele deveria ter tentado mais com o Jack, mas... Aquela, no, qual que era o nome lá, a novela do Alexandre, lá do Espírito, meu... A Viagem. Isso, é A Viagem, cara, é realmente A Viagem essa, né? Puta merda, assim. Mas, sabe, assim, é um fechamento legal. Fechar com o Jack saindo de Opal City, acho, assim, muito bacana. O nenezinho, né? E ser isso, né? Uma previsão da... Eu esqueci o nome da cartomante. É, ter sido também uma previsão dela, né? É bacana, né? É um fechamento legal, né? É um personagem que eu acho que não pode mexer nele de jeito nenhum. É, eu não sei que você falou, que manobra que é, Luigi. Resgata essa daí pra mim, que acho que essa eu não respondi. Se o substituto do Starman lá é uma manobra à moda New Gaiman, que ele fez lá com o Sam e o Daniel, ele deixa lá o Starman azul, né, o Mikal, né, em Opal City, e também deixa a Stargirl, né, a Courtney Whitmore, né, com o bastão, né. A Stargirl é porque o Geoff Johns é o parça do James Robson, né, eles sempre foram amigaço, então ele deu de presente o bastão pra menininha, né, do Geoff Johns. E embora o próprio Jack dissesse que achava ela um porre, né, muito chato, né. É, mas ela estava em alta, né, nessa época da sociedade. Não, mas assim, eu vejo isso também com o James Robson falando isso, sabe? Pô, essa personagem é muito, muito bestinha, muito chatinha. Mas eu vou dar uma chance, né? Mas eu acho que ele fala assim, ó, eu entrego o artefato, mas o personagem eu preservo. Ele fez isso, de fato. É, né? Muito similar, talvez, ao Morpheus, né, do Gaiman, né? Do Mikal, né, o personagem azul, Starman azul, se você notar lá na história do Além, se eu não me engano, é na história do Além que eles falam. Falam que o Mikal nunca vai ser um Starman. São as palavras do James Robson falando. É o autor falando isso, né? Mandando um recado, né? Então ele vai ser alguma coisa, né? Porque o James Robson reaproveita ele mais pra frente, mas não associa ele ao Starman. Eu não sei se, talvez o Jamerson saiba, vocês saibam, se ele voltou a atuar em Opal City, mas eu não tenho certeza. Ele volta a aparecer fazendo dupla com Gorila, mas o Opal City eu acho que ele não volta a atuar. Volta bem diferente, né? Eu realmente gostava dele, começo de carreira, lesadinho, assim. Eu achava ele um personagem interessante, fazendo uma alusão, né, ao Um Estranho numa Terra Estranha do Heinlein, né? Mas como final, como fechamento, eu acho bacana demais. O Jack ainda dá uma estocada no Sombra, né? O Sombra permanece, um personagem. Ele dá aquela estocada pra ver se evita, assim, extirpar, tipo aquele câncer que ele desenvolveria lá naquele futuro, lá da Legião, né? Sim. Ele perde o controle, né? Então, assim, ele faz isso pra tentar evitar aquilo, né? Sim. Eu nem sabia que no último encadernado tem a história, né, da noite mais densa do Sombra enfrentando o Dave, né? O Starman morto, né? Minha recomendação, né, para quem tem esse encadernado, é não leia. Pula. Vou dizer isso agora. É, não lê, cara, não lê. Você terminou um banquete. Você terminou um banquete. Você vai tomar um Nescafé, um Nescafé morno, gelado, vai. Ruim. Então, quer dizer, não vale a pena, sabe? Assim, é muito, talvez, assim, num dia curioso, que você não tem mais nada para ler, você pode ler para fechar, né? Falar, ó, li, sei o que que é. É até quando a Hope, né? A Ruivinha, a Oder lá, né? É Hope? É, a Hope Oder. Isso. É que ela até comenta que ela vai chamar o Sombra para sair. Ela tá até envolvida com ele nessa história, né? Acho que é ela e ele junto lutando. Ele lutando, né, contra o Dave da Noite Mais Densa, que todos os personagens que aparecem, né, revividos, eles têm um visual bacana, mas visual bacana, conceito bosta. Eu acho realmente que não vale a pena você estragar um fechamento tão bacana com essa história aí. Maurício, o que é que você acha dessas despedidas, né? Tem algum especial que mexeu mais contigo? De quem ou do que você vai sentir saudades em Starman? Diz aí teus destaques dessa saideira de Starman. Eu vou começar com uma curiosidade aqui, uma coincidência, na verdade, gigantesca. Não acredito que isso tenha um significado profundo, não, mas já que o Reginaldo abriu a porta de falar de novela aí, eu sou noveleiro, quanto mais. As três mulheres, né, que a gente comentou agora, a esposa lá do Odé mais velho é a Faith, né? E aí a gente tem a Hope, Odé, e a gente tem a Charity, que é a vidente. Fé, Esperança e Caridade, em português. Esse é o nome de três irmãs que estão na novela atual da Globo, no Rancho Fundo. São três personagens, primas lá da família principal e tudo mais. E hoje, inclusive, teve uma cena, a gente tá gravando aqui no sábado, teve uma cena com uma dessas personagens aí bem diferente, e por isso me chamou a atenção aqui. Será que os autores da novela são fãs de Starman também, Luiz? Mas, olha, eu vou sentir saudade de Opal, com ênfase aqui na pronúncia, para não cair no cacófato que o Reginaldo caiu há pouco tempo. Eu tô vendo agora, vocês estavam tirando sarro de mim, né, meu? Caramba, meu. Opal. Sim. E o Jamerson perguntando se o Condor Negro é legal, meu. Pô, que é isso, Jamerson? Pô, até você, não, meu. Condor Negro parece que é uma pessoa que resolveu fazer um cosplay, assim, um cospobre, né? E botou umas asas, assim. Não, ele ainda tá com asa, né? Porque se você lembrar dele na crise, ele usava uma, sei lá, né? Essa só uma tia caindo, né, dos braços. É, ele... Não, é na tia caindo dos braços da Liga do Jürgens, é na crise. Realmente é uma toalha só amarrada nos pulsos, tipo a capa original do Cavaleiro da Lua, até. Mas sim, Luiz, eu gosto muito da cidade, tem sua personalidade mesmo, apesar da verborragia do Robson e da dificuldade de ler muitos dos textos ali que ele fala sobre a cidade, construção, mas ele cria mesmo. E em muitos aspectos me lembrou Astro City, no sentido de cuidado com a história da cidade, com momentos da história ao longo do tempo, né, da formação da cidade. E dos seus heróis locais, né? Vai se criando ali uma coisa dos heróis locais. E você imagina, eu pelo menos consegui imaginar ali, que teria muito potencial pra gente ler histórias, desculpa, Reginaldo, mas do Homem Elástico e a Sue Dibben em Opal, ou até do próprio detetive lá, ou do Bobo. O Bobo parece muito um personagem que o Kurt Busiek escreveria em Astro City também. Eu tive essa sensação desde o começo, mas esse finalzinho, se tornando esse herói comissionado ali e tudo mais, me lembrou demais. Mais. Ele é o Jacket, né? É verdade, bem observado. Eu gostei dessa atmosfera que ele criou, né? Você é como se você tivesse mesmo assistido uma série, e quando a série acaba, sua última temporada, tudo mais, você vai lembrando, assim, de núcleos, de momentos. Os Odés são bem legais também. Eles, alguns momentos, assumem a dianteira da história, apesar de nunca ter um protagonismo maior. Mas a prova de que a história cresce muito é que, no final, né, o Gangnol é uma história do Starman, no qual o Jack não é o protagonista. Muitas vezes ele some mesmo, mas ele não deixa de ser o herói da história. É como se fosse, né, uma história de Astro City, que o samaritano não vai deixar de ter o seu protagonismo ali. Em que pese, claro, se chama Astro City, não Starman City, né? Ou Opal City. Eu acho muito... muito legal a forma que no final é isso, é. Hoje, não lembro quem foi que mostrou, capa de Absolute Batman 3 ou 4, remete o Batman 1, né, a terceira edição ali, que é o Batman pulando em cima do gordo. Foi você, não foi, Luiz, que mandou até isso no WhatsApp? E aí eu brinco sempre que se der certo é referência, se não der certo é cópia, né? E pra mim o caso de Starman, como deu tudo certo no final, a gente acaba relevando ali na retrospecto essa maluquice, até quando aparece uma maluquice nossa, mas o saldo até agora é legal, a barriga tem onde isso leva. Então ele ganha a nossa boa vontade e no final das contas valeu a pena, sim. Um amigo, o Jairo Viana, ouvinte aqui do Escapistas também, lá do Pilha, ele comentou comigo até que tinha inveja do pessoal que tá lendo pela primeira vez agora Starman. Ele é um fãzaço da série, com certeza tá acompanhando essa série da gente aqui. E eu entendo porque agora não me pegou tanto pra dizer que é um dos gibis favoritos da minha vida, mas com certeza é um gibi que tá há muito tempo no meu tablet. Topei muito participar aqui por conta disso também, pra te arriscar, né, da lista de pendências, essa leitura. Agora eu vou ler o Spectre do Ostrander, continuar, né, ali o primeiro ano, e valeu muito a pena, gostei. Não sei se eu voltaria pra comprar esses da Panini, não, pelo formato em si, capa dura, essas folhas que grudam tudo e tudo mais, mas isso aí, quem sabe, até num DC Finance, né, essa Epic Collection aí da DC e Amazon vender pra expor e não cancelar. Eu acho que é um gibi legal de ter e voltar e reler daqui a um tempo, como tô fazendo agora com Astro City. Ô Jamerson, aí você vai ter alguma falta de Starman, ou tá louco pra terminar essa gravação e você já jogar seus companions naquelas suas Tupperwares? Bem, primeiro porque a gravação serviu pra finalmente eu ler. Eu já tinha os compêndios, tava entalhado, né? Vou sentir falta do Shade. Pra mim, apesar do ridículo, ele é o Starman que ficou em Opal. Ele é o cara... mas ele não é Starman. Não é isso que eu tô discutindo. Pra mim, se você pegar o Condor Negro, eu não sei mais que destino teve. Eu tenho certeza que ele morreu em algum momento, mas eu não lembro. Né? O casal Dibny teve alguns problemas. Pra mim, quem ficou mesmo e que é lembrado, né? Tanto que foi lembrado nessa edição de A Noite Mais Densa, foi o Shade, né? Então, é dele que eu sinto falta. Apesar que eu acho que os textos dele é que me matavam de raiva. Mas depois que eu descobri os textos de Cooper, eu acho que os textos do Shade é até legais. Aproveitando, bicho, ele não chegou a comentar, mas eu acho que o Peter Sneeberg já tá totalmente à vontade assim, no gibi, assim, num nível até que eu ouso dizer que eu não sinto a menor falta do Tony Harris. E não só isso, se nota que ele é um, acho que é um artista que evoluiu, desde que estreou ali na metade de Estrelas, O Meu Destino. Nessa saideira, eu acho que o estilo dele, assim, me lembra até aquele, o Eduardo Risso, ainda que essa história, eu acredito que seja muito solar, né? Jamerson, o Peter Sneeberg te ganhou como artista de Starman? É, sim, não vou arriscar que é o artista definitivo, que é tem um bando de fã aí que, ah, não, Tony Harris, ah, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. É povo doido, né? Eu acho que o Peter, ele tem uma humildade, tem um traço muito legal, adaptável a vários tipos de conto, vários tipos de narrativa, e conseguia dar tempo de cumprir as obrigações mensais. Eu acho uma pena que ele, pós Starman, não tenha tido uma carreira e tenha títulos tão publicados no Brasil quanto o Tony Harris, né? Porque o Tony Harris ainda teve a Liga, a Sociedade da Justiça Alternativa dele, né? Virou capista famoso, teve aquele caso, aquele escândalo no Conan, né? Que ele não obedeceu o editor e fez um nu total, né? O editor toda hora chegava e falava, olha, a capa do Conan tá muito boa, mas não pode ter nu total. E aí, o que ele fazia? Continuava fazendo com nu total. Aí, chegou no final, tiveram que colocar num saco preto e tinha uma edição, uma variante que era censurada, né? No Brasil saiu a capa, né? Mas saiu na edição na interna da edição. Então, assim, o Sneeberg, pra mim, me conquistou. E acho ele... Volto a falar, não é o artista definitivo, porque é uma série mensal. Mas, assim, eu gosto muito do traço dele. Gosto mais do que o Tony Harris. Ó, Jamerson, mas eu sou o fã que você fez aí, hein? Que você fez a onomatopeia aí, viu, meu? Porque eu sinto falta do Tony Harris, sim. Eu acho que a série era do James Robson e do Tony Harris. Não tenho nada contra o Sneeberg aí, nada, muito pelo contrário, gosto, acho que ele fechou com chave de ouro, né, deu personalidade aí pro final, gosto sim, mas eu acho que a série tinha que ser fechada pelos dois, porque começou pelos dois, o Jack é o Tony Harris, quando o James Robson tá falando no final, eu sou legal, no pós-fácil dele, será que eu fiquei legal, eu sou uma pessoa legal? Não, legal é o Tony Harris, né, o visual do Jack é o Tony Harris. Então, eu acho que a série teria que ser fechada pelo Tony Harris. A personalidade, o Paul City, né? Quem desenvolveu isso daí foi o Tony Harris, né? Pode ter sido junto com o James Robson, claro, mas eu realmente gostaria de ver eles até o final, porque eu acho que a dupla, os dois juntos, a série era melhor, né? Não é ruim, o Sneeberg, é preferência, né? Você acha que você prefere um, eu prefiro o outro. Claro, eu gosto mais do Tony Harris, mas o que eu quis dizer é isso, assim, eu acho que nessa reta final chegou um momento que eu me esqueci do Tony Harris, porque eu tava gostando realmente da arte do Sneeberg, sobretudo nessa reta final, eu acho que tava bom. Aquela cena de luta lá com o Homem-Hora, lá, aquele lugar lá que tá sendo dispersa a névoa lá, né, o névoa tá atacando, pô, é lindíssimas páginas. Ó, eu acho que o Tony Harris, sim, o Gibi tem uma cara muito Tony Harris, mas eu acho o Sneeberg Saúde, muito mais artista de gibizinho, sabe? O Tony Harris tem uma arte muito bonita, muito marcante. As capas dele são legais também. Mas interior, assim, essa cena que você acabou de escrever, Luiz, eu não sei se o Harris teria a mesma competência para fazer com cara de gibizinho, no sentido de contar uma história. O Harris tem uma arte mais estática, bonita, é verdade, mas menos dinâmica, menos de pegada de narrativa que o Sneeberg. E o texto dele vai ficando mais refinado mesmo pro final, acho. No final ele usa mais luz e sombra, até aproximando um pouquinho do que o Harris fazia no começo. Mas também eu acho que ele fica com uma coisa nos quadros mais escuros, esse alto contraste aí com o preto e tudo mais. Me lembra, de certa forma, não em estilo, mas em uso de sombra, o que o Phil Hester faz, sabe? E eu acho que casa bem também. Não fica tão pesado, não fica tão chapado quanto o Hester. Ele faz cenas mais claras também muito bem e com mais detalhes até do que o Hester, mas eu acho que a série cresce. Claro, eu concordo plenamente, eu acho que o Gibi começou bem mais com o Makael Toel, né, os dois criadores botando ali eles mesmos na história, cada um do seu jeito, e merecia terminar com o Tony Harris, mas eu acho que não foi uma perda, assim, perda do ponto de vista de unidade artística, né? Mas foi uma boa escolha para finalizar, finaliza bem também, eu acho que finaliza até melhor do que o Harris finalizaria. Nos programas anteriores, vira e mexe, eu comentava assim, alguma notinha assim, do Robson nos extras desses volumes da Panini, mas nesse último, assim, o volume 6, que tem exatamente o recorde que a gente está comentando hoje, ele abre mão daqueles comentários individuais de cada número, e meio que ele conta uma história da infância dele, né? Sobre um menino de 13 anos chamado Howard, né? Que ele conheceu quando tinha 7 anos, quando sua família passou um tempo morando em Sydney, na Austrália. É uma história bem longa e triste, né? Porque o Robson, ele confessa que ele admirava esse rapaz, né? Que era muito popular no condomínio, né? E na escola. Ele sempre tinha as melhores estampas de camisas, a bicicleta com um guidão mais bacana, né? Os melhores pôsteres, as coleções de livros de bolso da Agatha Christie, né? O melhor penteado, e o cara não era cuzão, né? Aí certo dia ele foi atropelado e morreu. Teve aquela comoção e tal, e aí o Robson diz num pós-fácil que internalizou que queria, dali em diante, ser tão maneiro quanto esse Howard. Então ele usa mesmo essa palavra, maneiro, né? Pra honrar a memória do Howard. Aí ele diz que falhou miseravelmente, né? Pelo menos assim, na vida pessoal, mas eu acho que você sente no texto que o Jack tem um pouco desse Howard também, né? Em seguida, assim, o Robson, ele começa a fazer também, eu não sei bem descrever, mas parece que ele tá fazendo uma reflexão sobre sua vida, né? Desde Starman, né? E eu acho que vamos combinar que é bem triste, né? Embora muito honesto, né? Eu até destaquei aqui, ele diz: termino meus pós-fácios com um sussurro mais do que com um estrondo. No entanto, enquanto estou aqui digitando o fim disto, com minha cabeça confusa e meio leve de uma noite de bebedeira no Halloween, tenho que fazer a triste constatação de que aprendi muito pouco com minha vida de experiências. Bebo menos, mas ainda bebo. Ainda desperdiço tempo demais no dia. Ainda me critico constantemente pelas imperfeições em mim mesmo, em minha escrita e conduta, mas faço muito pouco para mudá-las. Acho que é isso de que mais me orgulho na Odisseia de Jack, né? Do começo ao fim. Ele cresce e amadurece, né? Algo que parece que não consigo fazer. Tudo que fiz foi envelhecer. Ainda assim, tanto Jack quanto eu encontramos um amor no final e ambos encontramos um lar em São Francisco. Então, talvez eu não esteja indo tão bem quanto a vida fictícia de Jack, mas também não estou tão mal nisso. Aí antes disso, bem antes, assim, o Robson, ele volta a bater na tecla que escrever esses pós-fáceis foi algo difícil, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a percepção hoje, aos 61 anos de idade, né? Mas na época desse pós-fáceis, em 2010, ele tem 47, né? Fazendo as contas. Ele acabou, assim, decupando um texto, assim, uma crise de meia-idade, né? Percebendo que talvez ele já tenha vivido, assim, o seu auge criativo, que Starman é seu legado, né? E isso aos 38 anos, né? Quando a série fecha em 2001. Então, eu não acho que é por acaso que o Jack termina sua jornada como Starman jovem, né? E ainda assim com um sentido de realização de que já fez tudo que podia como super-herói, né? O que pode valer também para o Robson, né? De cair num raciocínio de que já tinha realizado sua magnum opus, né? O que você acha disso, Reginaldo? Eu acho esses textos finais aí do James Robson legais, porque eles põem muito da personalidade, né? E você vê, foi o que eu falei, ele tá colocando o coração na série, né? Uma série realmente autoral, né? Hoje você não vê mais disso em série regular, de jeito nenhum. Muito difícil você ver. Com esse nível de personalização, né? E talvez com essa liberdade também, acho difícil, principalmente num título mensal e regular, com essa também extensão. Mudou muita coisa, né? Nos quadrinhos. Eu vejo muito nesse discurso do James Robson, também muito do Jack, né? Que ele fala, ele se deprecia, né? Em alguns momentos, né? É muito parecido. Então, você lendo Starman, você vê o James Robson, e às vezes você lendo Pós-Fácil, você vê o Jack, né? E você acaba até confundindo, por isso que às vezes a gente até acaba fazendo aí algumas, né, extrapolações, até para tentar, como é muito, muito parecido, né? Você fala, né? Você vê esse Howard aí, esse amigo bacana, pode ter sido, né, a fonte de inspiração para esse cara descolado. A gente acaba extrapolando, né, a partir daí, porque realmente ele ele se expõe demais. Como o fechamento pós-fácil não foi tão encerramento, né? Acho legal que ele comenta. Eu não tinha identificado o Zatara na foto, né? Ele, um dos poucos comentários que ele faz é isso, né? Que ele comenta que ele adorou essa cena, né? Fazer essa cena que eu meti a boca e ele adorou. Engraçado, eu não sabia que essa Charity era a pupila dele, do Zatara. Não sei se isso foi invenção dele, eu acho provavelmente deve existir no USDC, mas não sabia. Também não sabia. E aí ele fala também, né, que ele construiu lá atrás a parte final, né, do Jack indo embora com o filho, né, e isso deve ser realmente muito satisfatório, né, você conseguir fechar, né, todo esse círculo tão bem feito do jeito que ele fez. Não dá pra esperar muito mais além disso, assim, né. Acho que o cara tá cansado também. Ele parece cansado já desde a série, né, do arco da Estrelas Meu Destino, né. Ele parece relativamente cansado, né, Cassandra. Imagina esse arco compridíssimo, cheio de ponta solta, fechando, né. Quer comentar, Maurício? Só um comentário. Eu fiquei na dúvida se esse é o Zatara mesmo, na época que eu, no momento que eu li ali, fui pesquisar. Não li esses gibis, né, em português, não tive acesso aí a esse material extra. Li os scans em inglês mesmo. Inclusive, fiquei até curioso depois que vocês me contassem aí como é que fica traduzindo esse sotaque do Coop, né, que ele fala que fala melhor em francês, e quando ele fala francês é bem certinho. Em inglês ele tá sempre fazendo umas contrações, aquela coisa de trocar o I por dois S, né, seguidos. Não sei como foi traduzido isso. Agora, a Charity é uma personagem antiga, sim. Ela apareceu num gibi chamado Forbidden Tales of Dark Mansion. E chegou a aparecer naquela mini também do Busiek, né, o Trinity, que é o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman. Não lembro dela aí, confesso, esse gibi eu li há muito tempo. Merece a releitura, porque é Busiek. E eu não sei, também não consegui achar de onde ela conhece o Zatara, né? Só o próprio verbete dela aqui, não tô achando agora, mas a personagem é mencionada como ela recebeu um grande upgrade do James Robson para sua participação em Starman. Então, bacana, assim, né? O Robson foi usar ela de novo, ó. Eu acabei de ver aqui. Ela aparece em Cry for Justice, aquela mensagem que tem o Kongoeira, o Capitão Marvel e etc. naquela liga mais pega mata e come. Também não lembro dela aqui, não. E sim, do Robson, curiosamente, mais cedo, né? Meu neto tá aqui em casa esses dias e ele tava falando, está conversando de Divertidamente 2, e ele disse que se tivesse Divertidamente 3 com a personagem principal mais velha, ia ter que ter uma emoção nova chamada Arrependimento. Não sei onde ele viu isso, com certeza não foi da cabeça dele. Ele não tem idade pra isso ainda, né? Então vai fazer 12 agora. Mas eu acho que esse arrependimento, não necessariamente um arrependimento, né, mas com a experiência, com tudo mais, a gente vê e começa a olhar pro passado com outro olhar. Comentei há pouco tempo, quando eu gravei sobre, lá com o Léo Palmieri, sobre o Homem-Aranha do The Matrix com o Salvo Sema, que relendo esses gibis agora, né, pega de uma forma diferente, somente o Harry Osborn enlouquecendo ali como pai, a forma como ele lida com a família. Você, não é que você veja ele menos como vilão, mas você entende mais um peso de algumas coisas ali que o The Matrix botou no gibi e a gente não tinha a maturidade pra ler. E o Robson tá fazendo isso com ele mesmo, né, e como a gente faz conosco mesmo, é muito difícil a gente ser bonzinho com eu mesmo do passado. A gente acaba se cobrando demais. E se não for arrependimento, pelo menos é cobrança mesmo, né? E essa coisa do ainda não cheguei e não sei se vou chegar nunca onde eu queria chegar. Onde eu consigo escrever meu personagem chegando, mas eu mesmo não consigo. E aí já não é mais uma projeção de olhe como eu sou, é olhe como eu queria ser. Não sou escritor, longe disso, só escrevo besteira mesmo. Mas dá pra sentir um peso e uma melancolia nessas palavras, né? Principalmente a gente chegando mais pra segunda metade da vida e refletindo sobre o passado, sobre as coisas que nós conquistamos, que falta conquistar, os arrependimentos. Eu acho que é pesado, mas também não é diferente do que eu faço comigo mesmo, que nós, né, de regra, fazemos conosco mesmos. Independente de terapia, é preciso lidar com isso de alguma forma. Pra frente, só com terapia, sim. É preciso lidar com isso de alguma forma e olhar pra além desse véu aí, né? Senão a gente cai numa amargura até. Vou terminar antes de virar a frase de autoajuda, dizendo que é bacana ver essa consciência do escritor, né? E ainda pode que a gente discorde, que a gente quisesse tomar uma cerveja com ele agora e dar um tapinha nas costas e dizer que é isso, pô, quanta coisa boa você fez, como a gente faria com um amigo. É interessante ver a forma que ele olha pra Tespe é isso, né? Não deixa de ser um exercício também de escrita, né? Botar pra fora, não só nos gibizinhos que ele sente, mas como esse texto também. Achei bacana. Forte. Li hoje, né? Tá gravando você, Luiz, mandou mais cedo pra gente. É forte, cara. É legal. Vou perdoar ele por essa minissérie do Cry for Justice. Acho que ele tá se sentindo mal nessa época. Jamerson, você que é o fã número um com o Gorila, o que você achou aí? Quais são suas últimas palavras sobre Starman? Né? Eu gostei, é uma série boa, uma série de super-herói que deve ser lida. A gente comentou aqui que é uma grande terapia para o escritor. Os pontos negativos que eu vejo na série, elas não diminuem, é apenas porque eu não gosto, por exemplo, dessas coisas muito explicadas, pois tem que ter toda uma justificativa. Eu falo com vocês que eu ficaria imensamente feliz sobre simplesmente nunca explicar quem era o Starman de 51. Ah, houve um Starman de 51? Ah, tá. Ok, você sabe quem é? Não. Conhece alguém que sabe? Não. Era interessante, né, Jamerson, se ele terminasse com a dúvida. Esse cara parecia com o David, né? Mas eu não tinha certeza se era o David. E justamente a gente tá discutindo isso, né? É isso, bicho. Eu concordo, viu? Eu acho que ele tivesse deixado algumas incógnitas pra gente, né? Eu acho que isso reverberaria melhor na eternidade. Precisa dizer que ruim seria se a gente descobrisse que o Névoa e o Ted foram amigos de infância e que disputavam a mesma garota, que também aí, chamava Aí pegou pesado, né? Não vou nem dar indireta pro Jones dessa vez, né? Isso é a cara do Jones. Mas gibi que amarra tudo com... Tudo estava predestinado pra acontecer desse jeito, ele se tornar um herói desse jeito. Porra, isso eu acho chato. E é muito legal mesmo que o Robson não tenha ido pra esse lado. Ele quer explicar tudo, ele quer amarrar tudo no final, beleza. Mas ele não vai pra essa pieguice da predestinação desse jeito, sabe? Tudo bem. Eu acho um excelente final de série. Acho que é bonito, é tocante. Vejo como uma ode o autor dizendo: olha, gente, eu vou sair do mercado de quadrinhos de super-heróis. Tanto que foi isso que aconteceu com o Robson, né? Ele saiu, ficou um tempo fora, foi fazer outras coisas. Eu acho que não obteve o sucesso comercial que ele planejava obter e voltou, fazendo trabalhos esporádicos, né? Mas voltou. Para fechar, né? Saideira mesmo. Vamos para as nossas capas favoritas desse volume final de Starman. Como foi um recorte longo, né? Pode ser mais de uma, fica a critério dos senhores. Deixa eu começar com as minhas, né? Se eu elogiei o Peter Snidberg, né? Eu faço o mesmo para as capas do Andrew Robinson, né? Que substituiu o Tony Harris também nesse fundamento. O Andrew Robinson, eu acho que ele é mais conhecido pelas capas lá do Gavião Negro do Jones. Aqui em Starman, da 63 a 80, eu queria destacar a edição 73, que é a do funeral do Ted, né? Que é uma estátua dele, que parece ser, acho que mármore, né? Estilo Cristo Redentor. Cara, eu acho linda essa capa. Eu gosto muito da 79, né? Com o Jack, o Ted e o David juntos, né? Com a família Starman, né? Cada um de perfil, num semblante assim, de felicidade, talvez assim, por estarem juntos, né? E bem. Inclusive, essa é a capa do volume final dos encadernados capa-cartão, né? Que só saíram lá fora. E assim, falando em encadernado, eu acho que também não dá pra fechar esse programa sem elogiar as capas das 6 edições de luxo da Panini, né? Eu acho que é o Tony Harris, assim, voando baixo, né? Fazendo quase que um diorama, assim, dos recortes de cada volume. E é engraçado que você também não acha na internet imagens em alta resolução dessas capas, né? E bem menos ainda imagens limpas, né? Sem créditos, né? Sem banner. Então, eu imagino que o Tony Harris, ele venda print dessas artes a peso de ouro em conversões. Mas aí, Reginaldo, quais são as suas capas, as capas que você escolheu aí, desse recorte? Cara, eu acho que é muito parecida com as suas. A 73 é de cara também a minha. Eu acho que aí sim, viu? As capas do Tony Harris fazem muita falta, porque esse capista, o Robson, ele realmente não acerta todas, viu? As capas da Grand Guignol, elas não são tão bonitas, não. Algumas são bem mais ou menos, né? Não é que elas são ruins, mas elas, não sei, elas têm é um outro estilo, né? Elas têm um outro aspecto aí. Elas não são ruins, mas elas não é toda hora que ele acerta. né? Mas essa 73, realmente, a estátua, né, do Ted é muito bonita, né? E aí, eu, igual você, eu gosto muito da 78, né, que é o Jack, o Homem-Hora, né, e o outro Starman, o Starman com a crista de galo, e eu gosto da 79, que aí é a família reunida, né, é o Jack, o Ted e o Dave, todos eles uniformizados. Eu gosto muito, muito mesmo. É dessas três, eu acho que, pra mim, são as que eu mais gosto. E aí, Maurício, as suas? É, eu também acho que não tem como desviar muito, não. Eu separei umas aqui, vou comentando. Preciso chamar a atenção de uma coisa, né? Tem um erro nas capas. No meio de Ganguinhol, a gente tem uma edição, eu acho que ela tá aberta aqui no meu tablet até, deixa eu ver. Na Starman 70, a gente tem a... Não, não é na 70, não. Peço perdão, é antes. A da 68 para 69, na verdade, a gente tem... É uma mudança aí que é considerado dois capítulos do Ganguinhol no gibi, né? E na capa continua a numeração anterior. Por exemplo, aqui, ó, eu escolhi a Starman 67, que é a do Jack sendo saivado de bala ou de flechas pelo Aranha, né? Que é uma capa bonita. Sempre flecha, né, bicho? Eu já ia me justificar antes disso, né? Eu falo, eu gosto assim de capas que me chamariam a atenção na banca e me fariam querer ler esse gibizinho. A primeira, na verdade, é a 65, que é a parte 4 do Ganguinhol. A segunda é essa 67. A 65 é uma que tem o Sombra, né? É a cabeça dele e da cartola dele estão saindo. Tá saindo uma sombra ali com o Adam Strange e o Jack. Essa 67. A 70 também eu acho bonita. É o Jack e o Ted, né? O Ted velhinho contra os vilões todos, assim. Só uma tira preta, uma tira vertical ali com o Coop saindo das sombras. Acho de conceito, de design, assim, é bem, bem bacana mesmo. E você vê ali pai e filho lutando juntos. A 71, que é o Jack enfrentando névoa, também é bonitona, assim. Parece mesmo uma cena de dentro do gibi que podia acontecer. Agora, essa coxa, né, bicho? Essa é bonita. Sem dúvidas, essa 73 com a chuva caindo na estátua e sabendo o que o gibi é, né? Te bota bem no clima mesmo do gibizinho. Enterro tem que ter chuva, né? Se não tiver chuva, não é enterro decente. Eles começam a capa. E essa 79 com os três juntos, né? Sendo o Starman, é muito bonito. Eu percebi essa coisa da numeração, porque a gente tem o nome das edições das partes, né? Em francês, no final. Do que se importa, não sei o que, não sei o que lá. Meu francês é pior do que o meu japonês. É melhor que o vietnamita de Mauro, viu? É. O vietnamita de Mauro não é muito bonito, não. Por exemplo, a 69, que é essa das namoradas, eu passei aqui, ela tá na capa, escrito Ganguinhol 8. E quando a história começa, ela tá como Nuvième Part, que é nona parte, né? Então é da 68 pra lá. E na 68, a gente tem a sétima parte, que é a segunda parte do Coop contando a história dele, né? Com esses letreiros aí vermelho com letra preta. E essa história acaba no meio da edição, mais ou menos, e a gente vai ter aquele finalzinho, aquela barrinha no final. A gente tem o Neva de um lado. Não, não é o Neva, não. É o Drill, né? O detetive lá. E a gente vai ver uma historiazinha curta dele. E essa história, eu entendo, né? Que atualmente era pra ter ali um final de uma parte Ganguinhol e a parte seguinte começando ali. Só que isso foi contado no gibi, não tá no letreamento, mas conta, né? Como parte do gibi. E a próxima já pula o número. E na capa, como a gente bem sabe, o comercial, né, sempre conversa com o criativo, né? Continuar a numeração ali sem bater com o que tá dentro do gibi. Não vai pra lugar nenhum isso, mas é uma curiosidade, né? De fazer gibi mensal, fazer essa quase que produção em massa mesmo e uma coisa ou outra acabar passando. Eu tava olhando aqui as capas e assim, uma coisa que veio a minha aqui agora, é a 76, que é exatamente aquela edição que vocês não gostam, né? Da origem lá do Falando com o David, né? E se vocês lembram, assim, nas edições, quando o David aparecia, só o David ficava colorido e tudo mais ficava em preto e branco. E nessa 76 é o Jack, ele tá colorido e o David e o Ted tá em preto e branco, né? Eu achei bem legal essa inversão, essa curiosidade. Mas aí, Jamerson, quais são suas capas favoritas de Starman, desse último recorte, do Ganguinhol e Filhos do Pai? Exatamente a 76. Só essa? Só. Tá bom. Assim, Eu acho que não, também não dá para fechar esse podcast sem lamentar, sem amargamente, que esse material do Starman, né, assim, ele não tem versões mais acessíveis no mercado. Que ainda que eu preciso reconhecer que a Panini fez um bom trabalho nesses volumes. É muito caro, bicho. Talvez não no nível desses ônibus, né, que tá saindo agora. Mas cada encadernado saiu para mais de R$150 e esse último para mais de 200, né. E lá fora também não é mais acessível também, porque o único formato de Starman na venda são os dois compêndios, né, que são caros, né, e eu acredito que sejam tão difíceis de ler quanto o ônibus, né, embora não tenha capa dura. Assim, o Jamerson me corrija se eu estiver falando bobagem. Mas é isso que eu quero dizer, o Starman eu acho que deveria ter uma coleção capa cartão acessível, talvez assim, 10 ou 12 volumes no mesmo esquema, assim, lá do Senna, 30 anos, né, e só para constar, agora em outubro de 2024 o Starman tá completando exatamente 30 anos, né, então eu lamento muito, assim, e eu acho que eu conclamo que ninguém deixe de ler, assim, se você não tem grana, dá suas pulinhas, porque você não, acho que você não pode passar para essa vida de gibizeiro sem ler Starman, né. Ô Luiz, veja só, em termos de completude, o compêndio é a série atual mais completa. Ela traz todas as 80 edições originais, traz essa história da edição 81, que foi publicada uma década depois, A Noite Mais Negra, traz as duas minisséries do Shade, traz a Hellboy, traz os anuais e ainda traz as três histórias do Shade que foram publicadas anteriormente na antologia da DC. Então, essa compêndio é a mais completa em termos de história. Só não tem os textos do Robson. A DC começou uma série, né? Na verdade, ela publicou o primeiro encadernado, aí demorou um tempo e ela retomou uma nova edição, igual a Panini fez aqui com Ex Machina, né? Que ela publicou o primeiro encadernado de Ex Machina, não deu continuidade, aí quando voltou, publicou de novo o primeiro encadernado e aí deu continuidade. Então a DC publicou em 10 encadernados. No entanto, tem 4 histórias ou 5 que não estão presentes nessa coleção de 10 encadernados. Isso a gente comentou lá no programa lá dos outros tempos passados, né? Que até o Robson ele comenta isso, que foi uma frustração para ele, exatamente porque não saiu essas edições inéditas. Então teve essa falha realmente lá nos encadernados capa cartão, né? Isso. E o compêndio, veja só, o compêndio ele tem 1.100 a 1.200 páginas. Ele é em capa cartão e funciona muito bem. Você consegue ler as páginas ali do meio tranquilo. É desconfortável por causa do peso e que, dependendo do tipo de coisa, você não consegue ler deitado, né? Mas... pra mim não dá. pra mim não dá. Gibi que não dá pra mim ler numa rede ou ler deitado num sofá tranquilo. Acaba tendo que fazer vários artifícios para poder ler, para mim não dá. Não rola, para mim nem existe. Para mim publicar ônibus é meio que não publicar, bicho. Pô, cara, é tão gostoso, por exemplo, acho que o City Metal Book, né, que é mais ou menos esse formato aí das Epic Collection, mais fácil falar agora de Epic Collection, que tem versão nacional também. Capa cartão, papel bacana e tudo mais. Pois é, mas aí é 600 páginas, né, melhor. Muito melhor. Páginas, você consegue ler deitado, né? Não, facílimo. Mas é o peso do meu tablet, por exemplo. Quando eu tô lendo o gibizinho no tablet e o tablet cai na cara, é porque tá na hora de eu dormir. Se eu... É bom que acorda. É, acorda aquele... E aí vou dormir de vez. Mais esses ônibus do Hellboy que a Mythos lançou recentemente, que é nessa pegada épica também, né? Os ônibus da Dark Horse não são honestos assim. Capa cartão, agora mesmo o Luigi me forçou a comprar o DC de bolso de Watchmen. Ele colocou, né, uma arma na sua cabeça. Praticamente. Acho que não, ele fez pior. Colecionador. Mostrar pro colecionador um gibizinho bonito, bacana. Tá no preço bom. E com o papel fosco, como ele é pra acontecer, eu só tenho aquela versão da Panini, que é capa dura, formato maior e cheia de erro de português. Então, a gente começou a descobrir os erros da Panini, né? Melhor que isso, só se eu tivesse conseguido pegar a versão em inglês. Eu tenho um sonho. Assim, já consegui ver de vingança. Quero pegar o Watchmen em inglês também. Se Starman saísse nesse formatinho, eu vou pegar também. Ou nesse formatinho, ou no DC Finest, né? Eu comentei até mais cedo com vocês, que é o Epic Collection da DC, guardado as devidas proporções. Eu até dei uma pesquisada aqui antes de abrir o microfone pra ver se tinha algo planejado, assim. Porque tem muita coisa planejada, tanto pro DC de bolso, né? O DC Finest, tem muito lançamento anunciado aí, mas não. Starman, infelizmente, não tá nos planos por enquanto. Ou pelo menos não foi anunciado. É, o Compact, eu acho que ele não será publicado um Compact, porque a intenção é publicar um material que em 300, 400 páginas, né, ele se complete, né? É, o standalone, né? Não é. Se comprometer muita coisa, não. É só aquele volume e pronto. Exatamente. Talvez numa próxima rodada, né, evolução da série, 2 volumes, né? Mas mesmo assim, eu acho que vai demorar ainda. Tem muita coisa pra fazer edição única. É, mais fácil sair mesmo, de fato, um Finest aí, que é o formato tamanho normal, mas tipo Epic Collection. Tô entorpecido. Achei que isso tudo seria mais emotivo. Existia um tempo em que eu nunca abriria a mão da minha cidade, só que agora que a sorte foi lançada, eu vejo que faço isso sem o terror arrepiante que sempre imaginei. Sério? Vou ficar com assédio. Vou ser pai mais uma vez e, de repente, os pináculos da cidade, embora belos, são só isso. Passo os olhos pela loja, coisas antigas, lindas coisas antigas. Cada artigo pelo qual passo beija meu rosto ou acaricia meu braço enquanto a gente se despede. Apertos de mão e despedidas de baquelite e cerâmica franciscana. Ali, naquele momento, eu começo a pintar o que vejo. Uso um conjunto de tinta a óleo que achava ter perdido faz tempo. Decido ser pintor de novo. Arte. Minha nova vida. Levo meu menino para ver o avô uma última vez. E todos aqueles que usaram o nome entre meu pai e eu. Levo as coisas importantes e deixo as desimportantes. Então faço como uma bola furada e vazo. Começo a chorar quando sinto que a minha linda Opal City está ficando para trás. Mas consigo não olhar para trás, porque tem muito mais a ser visto na estrada à minha frente. Você acabou de ouvir o nosso último episódio sobre a série do Starman. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que prestigiaram esses programas e deram ou ainda vão dar seu feedback para quem divulga nosso humilde e singelo podcast. Nós agradecemos demais e nós vamos ficando por aqui. Os escapistas estão no Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco lá no Inferno do Musk, né, no Twitter, @osescapistas. E se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, registra teu comentário no iTunes ou no Spotify, dá um estrelinho pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compra teu Starman ou outros gibis, livros, ou qualquer coisa, através dos nossos links afiliados. Eu gostaria de agradecer ao nosso elenco estelar. Valeu, Maurício. Conseguiu alinhar os chakras hoje para participar, bicho? É, hoje o bastão cósmico me iluminou aí e pude participar sem mais sustos. Consegui até ler com mais antecedência. Nas outras eu terminei de ler na véspera. Grande satisfação, Jamerson. Desculpa aí qualquer coisa. Imagina, vamos saber o que, que a gente vai jogar pedra em seguida. É. E aí, Reginaldo, vai ainda não dar um pau no Neville de lá? Não, hoje foi comportado, foi contido. Eu acho que você reclamou mais que ele, sabia? Pois é. Pois tá, né? Pra você ver. Certo, o final é muito bom. É, a jornada é que é difícil. Eu também queria mandar um abraço especial e um muito obrigado para o Luiz do Vale, o Marlos Souza, nossos parças e donos das vozes e das interpretações das intros e vinhetas desse podcast. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas. Música.